Bom, ora muito boas noites então. Boa noite. Boa noite. Vamos então começar. Portanto, na última sessão, a party naufragou ao largo do que parece ser uma ilha, que era a ilha que vocês andavam à procura, acham vocês. E entretanto, com várias situações, andaram a tentar se encontrar uns aos outros. Perceberam que não encontraram grandes sobreviventes, e para chegar à ilha decidiram então criar uma jangada usando os restos de cordas e bocados de madeira que havia para lá no bocado do barco que vocês encontraram, para então chegarem à ilha e pronto. E a partir daí decidirem o que é que vão fazer ou fazerem o que quiserem. Portanto, na última sessão vocês construíram jangada e como só o Sima, ou melhor, o Rograx, é que tem survival. Deixa-me confirmar. Exato. Survival. Certo, só o Rograx é que tem survival. Por isso, Rograx, por favor, descreve-me como é que é a vossa jangada e como é que vocês vão fazer a jangada andar. Só chover. Ora bem, a nossa jangada é feita com madeiras que nós fomos recolhendo dos destroços do barco. Uma jangada que até, portanto, a madeira até é uma madeira mais ou menos maciça, dado que a gente conseguiu alguns troncos bastante maciços e até conseguimos uma jangada, pelo menos a base, bastante robusta, tão robusta que é possível nós, portanto, estamos em cima da jangada e a jangada não ir ao fundo, pelo menos. As cordas também foram utilizadas com as cordas que sobraram dos mastros que ainda não estavam corroídas. Basicamente vamos utilizar agora uns paus que vão servir de pás. Os paus estão ligeiramente, como é que eu ia dizer, afiados tipo chave de fendas, de modo a que sirvam mais ou menos de pás. Para que consigamos fazer a jangada andar. É uma jangada bastante larga, como eu já disse, capaz de meter as pessoas todas com. Pronto, não à larga, né, mas com algum espaço, ao menos assim, tipo 5 por 5 a cada um. Ou seja, vocês são 6, têm 10 por 15. Somos 6. Portanto, digamos que é uma jangada de 5, 10, 15 10 por por 15? 10. 10 por 15, exatamente. Uma Ok. jangada de 10 por 15. Ok. Presumo que esses paus que estás a dizer afiados, estás-te a referir a tábuas que vocês esculpiram para ficarem tipo Sim, remos. exatamente. Ou É de só para dizer alguma que. forma, encontraram para lá uns pregos ou umas coisas e conseguiram agarrar em paus, e pôr tábuas na ponta desses paus para tentar fazer algum género de pá. Até podem ter encontrado alguns remos que possam ter ficado, porque o barco tinha os barcos de apoio, né? O barco não tinha os barcos de apoio, portanto, até podem ter encontrado uma ou duas. Um ou dois remos perdidos para lá e aproveitaram. Ok, certo. Portanto, vão arrumar para lá. Ainda tentámos a ideia de meter pegar numa das velas, ou seja, num dos panos, de modo a criar um género de mastro, mas rapidamente chegámos à conclusão que não era não conseguíamos fazer isso de modo a que ficasse robusto e em condições de que aquilo navegasse sozinho. Ok, certo. Muito bem. Então, vocês metem a jangada na água. Presumo que vão pôr o vosso equipamento. Como é que vocês estão vestidos? Vocês estão com as armaduras? Estão sem armaduras? Como é que é? Vocês encontraram as vossas coisas, certo? Estavam dentro de caixas ou dentro das vossas mochilas. Vocês não as tinham vestidas. Como é que vão transportar o vosso equipamento? Vão vestir as armaduras? Não vão vestir as armaduras? Como é No caso do que. Rogrash, aquilo que conseguir ir vestido vai vestido, ou seja, neste caso, por exemplo, a armadura vai vestida, né? O resto vai dentro da mochila, como já é normal. Ok, muito bem. Estou a ver pessoas a dizer Ok. que estão sem armaduras, portanto, digam-me só quem é que está com a Eu armadura e quem é que está sem armadura. gostava de embrulhar a minha armadura num pedaço de tecido da vela e colocá-la junto aos meus pés enquanto estou a ajudar o pessoal a fumar. Sim, claro. Eu não tenho, eu não encontrei a armadura, portanto, estou sem armadura. Tu não tens armadura. Nunca tiveste? Não, ele não encontrou a armadura. Eu não encontrei a armadura, portanto, não tenho armadura. Ok, tudo bem. Então, quem é que está. O Rograx está com armadura. Terar que está sem armadura. Sora. Eu estou com as minhas vestes. Ih, caraca. Sora, estás com ou sem armadura? Sora? Pipo? Ele está com a armadura. Está com? Ele não está a dizer nada. Eu sei, por isso eu decidi por ele, está com a armadura. Muito E bem. depois, se ele quiser tirar para roleplay, nós retiramos. Bom, então vocês metem a jangada na água, metem o equipamento lá dentro e saltam para cima dela, então empurram-se um bocado para se afastar do barco. Ela balouça com as ondas, que estão um bocadinho, não tão, não está nenhuma tempestade, mas as ondas estão balançam um bocado. Não está a mar calminho e tranquilo. E começam a remar. Vocês veem que aquilo ainda é uma distância bastante grande, ainda vai demorar algum tempo para lá conseguirem chegar. Façam lá todos um Athletic Check, se faz favor. Vinte e quatro, seis, será que teve 18? 18. Obrigado. Só um segundo. Eu vou pelo Sora, que ele não deve estar aqui neste momento. Quer mais 14. 14? DM2. Foi o Sora. Ok. Daqui diz DM. Eu sei, porque foi rolado por mim. Mas por baixo diz Sora, estás a ver? Ele, quando o DM rola por alguém, ele aparece ali por baixo. Giro. Ok. Ah, falta o Grenar também. Grenar, onde é que está? Já rolou ainda não? Tu rolaste umas 8-9, isso deve estar com. Ah, E tá. agora rolaste. É o primeiro número. Rolaste um 20. É o primeiro número. Ele tem isto com os dois. É o primeiro número. Então é 8. Sim, é o. O Upsi já rolou? Já 14, sim. Sim. 14. Ok. Tá. Então vocês põem-se ao largo, começam então a remar em direção à ilha. Ainda é uma distância bastante grande. Vocês não veem muito bem ainda a ilha por causa do nevoeiro. Pá, conseguem perceber que ela está lá, mas o nevoeiro não vos deixa ver totalmente a ilha. O barco, a vossa jangada abana bastante e vocês têm de, muitas vezes têm de pôr a mão ao material antes que as coisas caiam do barco. E façam-me todos um perception check, por favor. Sim. Estava-te a dizer que eu não tenho coisa de survival, afinal. 17. Não tinhas? Tinhas? Não, não tenho. O de survival, não. 19. tinha tido era um grande roll de survival no Ah, último então foi isso. coisa. Então foi isso. 17, sim, 21. 21, 19, 21. Ok. Todos 57. Rogás, presumo que vais um bocadinho mais à frente. Vais à frente, vais atrás, vens a algum sítio específico da jangada? Não, eu vou na parte de trás da jangada a fazer, portanto, a puxar A com mais ajudar força. e a ajudar também Sim, para fazer de leme, não é? Ok. exatamente. Muito bem. Então, toda a gente, exceto o Rograx, principalmente os que vão à frente, notam mais para o vosso lado direito. Notam assim de relance qualquer coisa que entra, ó, sai e entra da água, tipo ó, à tona da água e desaparece outra vez. Isso. Não ouvem muito barulho porque, pronto, está um bocado de ondulação e um bocado de vento, mas o movimento alertou-vos para cá. Houve ali qualquer coisa que passou ali. Não perceberam-se muito bem se era grande, se era pequeno, mas parece que houve ali qualquer coisa. O E Cantari abre, mete a cabeça dentro da água e abre os olhos. eu olho para o Cotório e pergunto: então, o que é que estás a fazer? estás a pôr a cabeça dentro da água e abres os olhos. Certo. Ok. Tu não vês nada porque está escuro e, como tu não tens visão noturna, tu não consegues ver nada. Ainda está a amanhecer e ainda não está totalmente dia, portanto, a água, tu olhas para dentro da água, não vês nada, debaixo da água então é que não vês mesmo nada. Eu levanto a cabeça. Malta, eu vi ali qualquer coisa a sair e entrar dentro da água novamente. E não reparei, porque não percebi muito bem o que é que era. Eu acho que também vi qualquer coisa, mas também não sei o que é que era. Vamos estar atentos. Quem está do outro lado do barco nota que vê qualquer coisa a entrar e a sair também da água, mas desta vez nota que consegue ver mais ou menos o tamanho e percebe que é uma coisa grande. Estamos suficientemente longe Vocês ainda da praia. estão muito longe da praia. Vocês, pá, estão a remar para aí há meia hora, mas ainda falta pelo menos mais meia hora. Se as coisas correrem bem. Vocês estavam bastante, ainda estavam bastante longe ainda estavam umas quantas milhas de distância da ilha. Sim. Michael, eu faço sinal para todos recolherem os remos. E faço sinal para toda a gente fazer pouco barulho e digo: eu não sei o que é, parece-me grande. Vamos tentar não movimentar muito a água para ver se aquilo passa. Quê? Não mandas em mim? Se faz favor. O Kotari retira o Buterac e retira o remo, um bocado de madeira que tem na mão e mete as pernas para dentro do barco. E eu digo, sim, se calhar é melhor, mas todos fazer um pouco de silêncio e ver o que é que se passa e que Mas está para aí alguma coisa perto. continua, ninguém manda em mim, a não ser o meu irmão. Se o meu irmão disser que eu Não posso estamos a fazer, mandar, estamos a fazer um pedido. é a mesma coisa. Se eu faço o que eu Tira quiser, essa merda já se queres viver. Oh, Despacha-te. Rograx, oh, Rograx, vá lá, Eu tira lá vivo, uns pêsames que bora. fico sem um pé. Está bem. Obviamente era o teu irmão. Sim. Muito bom. Eu não disse nada disso, estás-me a enganar para quê? Não estavas cá? Agora se já estás. Eu já estou cá há bué de tempo, desculpa lá. Então, não disseste nada? Muito Pois, bem, não disse então. porque não queria dizer. Ok, Tá bom, então. Vocês então ficam calados, é isso? Durante algum tempo. Vocês esperam, continuam a baliçar o barco, esperam, esperam. E não parece. Não parecem ver mais nada. são lá morcões. Já posso respirar ou não? Sim. Eu olho para toda a gente, ver se toda a gente concorda em continuarmos a remada e digo: vamos estar atentos se voltarmos a ver o que é que seja. Preparem-se para o que der e vier. Mas acho que o silêncio resultou agora, mas pode não resultar na próxima vez. Nós temos que chegar à Terra, é o mais importante, por isso. Certo, mestre. Vamos forçar então um bocadinho a remada e tentar fazer silêncio na próxima vez, pode ser que a sorte esteja dos nossos lados e que Timora nos guie. E volto a arrumar com mais força. Então diz lá onde é que é Timora que eu vou, mas é remar isto com força. Dá-lhe o pau. Ou seja, se, digamos só uma coisa, o Magic Missile faz barulho? Não sei. Vamos dizer que é uma magia, mas magias geralmente não fazem barulho, a não ser que diga que faz barulho, portanto, vamos assumir que não. A não ser o teu componente verbal. Que exato. Existe sempre, normalmente. Se tens de dizer umas palavras, portanto. Sim, mas não preciso de gritar as palavras, posso dizer as palavras para mim. Sim. Não é para ti, tens de dizê-las. Pode ser, baixo. Bem, pode ser baixinho, mas tens de as dizer. Terak, não achas que é melhor fazer ali uma. Simular ali qualquer coisa mais longe, para longe, que é para aquilo ser atraído por aquilo? É porque eu acho que estou mesmo a imaginar agora tipo uma boca enorme a sair debaixo da água e a apanhar o meio e a comer-me. Olha, tão bom, peixinho. Isso era mesmo espetacular, eu estou cheio da fome. O Kotari está é. A falar e a meio do discurso, comia. A meio do discurso dele, vocês sentem um sulavanco a bater por baixo da da jangada, como se tivesse qualquer coisa a passar por baixo da jangada, e vocês dão tipo assim meio um saltinho porque aquilo abanou a jangada um bocado para cima. Ok, pessoal, isto não é bom. Acho melhor a gente remar o mais rapidamente e sair daqui, porque não estamos em desvantagem, estamos dentro de água. Se nos virem o barco, não sei se temos alguma hipótese. Oh, Mike, nós descansamos? Não. Ok, só percebi. O Kotai mete o remo dentro da água e começa a remar que nem louco. Então estamos com os mesmos spells da última sessão, certo? Sim, estás com os mesmos spells. Eu também. Eu, como penso que a ideia mais plausível é essa, vou também remar. Começar a remar com força. Ok. Vocês começam. Mike, todos posso a... só fazer uma coisa antes? Desculpa. Pode ter interrompido. Se antes de começar a remar, eu toco no meu mestre e faço-lhe. Faz o quê? Desculpa, não cortou. Faço guidance. Não, eu carreguei sem querer no mudo. Okay. Faço guidance no meu, se eu necessitar-te de rolar alguma coisa. Ok. Isso dá mais um D4, não é? É um D4, roll. Sim, num de rolo. Ok. Então, vocês começam a remar rapidamente para tentar sair dali. E a partir do momento em que vocês começam a remar, do vosso lado esquerdo sai uma cabeça grande e comprida dentro da água. Pá, é uma cabeça muito grande. É maior do que vocês. Parece uma criatura bastante grande. Com uma boca cheia de dentes. Que está assim a olhar para vocês. E rolem lá todas as iniciativas, só chover. Ok. Eu queria examinar a criatura, mas não tenho tempo, não. Podes examinar. Iniciativa. Eu. Não dá para puxar uma coisa? Não, há tokens aqui. Tive 20 iniciativas. Só um momento, por favor. Ok, 3. Mandei 2 crits rajados. Já não mando mais nenhum hoje. Não, como estava em último na série, portanto. 16. Vamos esperar pelo Mike pedir as iniciativas. Uhum. O Mike esqueceu-se de trazer um papel e uma caneta. Aí está a caneta. Aí está o papel. Aí está a tinta. Aí está a folha. Ah, não, o papel, certo. Fuck yeah! E foi não, onde é que está? Já chegou tudo. E o Mike? O Mike está aqui. Então vá, iniciativas. Alguém acima de 20? Eu tive 20. Eu tive 21. Grinar e Kelmash. Grinar 21, Kelmash 20. Ok. 20, entre 20 e 15. Cotar, 16. 16, quem? O Kotari? O Kotari. E a seguir, abaixo de 16. Terak, 14. 14. Sim. Rograx, 3. E o Sora ainda não tens. Tens que rolar pelo Sora. Ou então o Pip que rola, eu não ouvi isso. O Pip rolou. Não, não disse nada. Então, E não rola vejo pelo nada Pip. aqui Rola pelo Pip na então. coisa onde é que está Sora. Dezessete. Ok. Havia alguém com três, não é? Ou fui eu que Sim, fui? Rograx. Rograx já vai ser morto. Ok. Não Ok. te esqueças que o Rograx foi campeão da natação. Grenar, és tu o primeiro. Quero tentar perceber que tipo de bicho é que é. Nunca visto aquele bicho. É uma criatura claramente aquática, mas nunca tinhas visto tal criatura. Saco no bom bloco de notas e antes disso. Antes disso, vou. Não, vou-me afastar e vou sacar o meu bloco de notas para tirar informação sobre o bicho. Vais-te afastar para Ou seja, onde? para a ponta do barco. Tu já estás Tipo na um ponta investido. do barco. Por acaso vocês não Hã? disseram qual é as vossas posições? O barco tem 10 por 15. O Rograste disse que estava atrás. Está do lado direito ou do lado esquerdo? O Rograx está do lado direito. Ok, quem é que está ao teu lado? Eu supostamente estaria mais atrás possível. Ok. Eu estou ao lado do meu mestre. E eu estou à frente do lado direito. Então aqui é Do lado o direito, ou seja, do lado da Kotari, criatura. Sim, e o Sora está Sora. ao lado do. Está ao lado dele. Depois é o Terark e o Kel'mas. Quem é que está do lado esquerdo? Quem é que está do lado direito? Eu estou do lado direito. Eu estou lá todo. Tá, espera, tu estás do lado direito, tu estás do lado esquerdo. Kel'mas e o Rograx e o Grenar estão um ao lado do outro. Ok, faz sentido. Muito bem, portanto, a criatura. A criatura lança o seu pescoço, que ela consegue chegar à distância, e tenta abocanhar o Kel'mas. Ok. 17 para acertar. Sim, é certo. Ok. Nove pontos de piercing damage. A criatura abocanha-te o braço, sacode um bocado, mas tu consegues sacudir-lhe, empurrar-lhe, tipo, bater-lhe na cabeça, ela larga e afasta-se novamente, mas deu-te uma valente dentada de 9 pontos de dano. Ok. És tu. Ok, perante se ter sido atacado pela criatura, vou-me defender e acho que o único meio é derrotá-lo. E o que é que vais fazer? Que. A criatura não está encostada ao barco, está afastada, 5 feet. Sim, Ela tem vou usar um reach. spell. Vou usar Magic Missile. Força. De 12. Ok. Certo. A criatura, tu fazes o spell, saem de quantos raios é que são? 3, não estou em erro. Ok. Saem 3 raios da tua mão que acertam em cheio na criatura. Impossível falhar. A criatura contorce, grita mais e parece que ficou mais enraivecida e prepara-se para atacar novamente. Kotari. Eu basicamente assim que vejo o bicho a sair dentro da água, eu primeiro, naqueles primeiros instantes, tento perceber que tipo de bicho é que é, mas vendo que estou a ser atacado, basicamente eu faço um Thunder Wave em que eu sou um dos vértices, ou seja, é tipo em leque. Ok, só para tu perceberes, porque isso tem implicações. Tu estás no lado direito do barco, à frente. A criatura está do lado esquerdo, mais ou menos onde está o Kelmash. Se tu fizeres a Thunder Wave para abranger a criatura, vais-te mover para onde? Não há espaço. Vocês estão em cima do barco, cada um tem um espaço de 5 feet. Vais-te levantar e vais-te mexer para o lado da. Para aquele lado da jangada? É isso? Só para eu perceber. Não, não vou-me levantar e fazer um Magic Missile. Pronto. Não se, eu, porque eu pensava que estava do lado da criatura. Daí ter não, falado. Tá, estás do outro lado. Então vais-te levantar e fazer. Não precisa, é assim, se quiseres fazer Magic Missile, não precisas te levantar. Estás-te a querer levantar porque te queres mesmo levantar, é isso? Só para eu perceber. Não, eu quero é pôr-me numa situação que não nos afeta a eles. Pronto. Pronto, então, para não afetar o resto da parte, tens de te levantar. Pronto, okay. Ou arrastar. Tem line of sight para a criatura? Sim, tens line of sight. Mas então houve... eu não me levanto, eu nem sequer me mexo. Pronto, David, faço só um mais. David, pronto, vais fazer o Magic Missile. Ok, então vá, rola então o Magic vai, Missile. Shit. Isto não era só clicar nisto? Não, acho que sei, isso me foi depois de uma coisa qualquer a dizer ataque, não é? Porque. O meu está configurado. Duration, target. Não era só clicar. Oh, David, não, porque não tens isso configurado. Mete spell attack. Pai, não sei. Vocês estão a ouvir a música em duplicado ou sou eu? Não. Não. Está normal. Sim, estou a ouvir normalmente. Mas olha lá, podes rolar 3. Apareceu alguma coisa 3, aí. Mike, isso é mais um a todos. O quê? Estás a utilizar o banana? Estou a usar o banana. Então é normal que uses em duplicado? Não, não é normal. Porque estás a ouvir a música do Roll20 e estás a ouvir. Eu não tenho o Roll20 com som. Aliás, tenho o Roll20, mas só estou a ouvir o Roll20 com som. Não... Isto já fizemos isto outras vezes e funcionou sempre bem. Explica-me só uma coisa, o que é o Force Damage? O quê? O que é o Force Damage? Não, eu não tenho isto configurado para ataque, esse skill, estava para... David, spell... lê o que é que diz o spell. É um D4. Não, vê lá quantos são mísseis 3 é D4. São. 3 mísseis. Mas mais 3 depois. Olha lá, 3D4 mais 3. É só meteres o cursor em cima do meu rolo lá de cima e vês o que é que é. Sete. Yeah. Ok. Ok, 7 pontos de dano. A criatura novamente contorce toda por ter levado o dano e continua bastante enraivecida. Terarque, és tu. Ok. Eu faço um bless no... Grinar. Como é que se chama a personagem do Simarik? Nunca me lembro. Rogrash. Passo no Rogrash, no Sora e em mim. Ok? Ok. Quantos targets é que são? 3. Ok. Ou seja, neste momento, todos os meus colegas têm podem rolar mais um D4. Mas não é ataques, é só skills, né? Não é ataques e saving throws. Se fosse um guidance, era só É que. skills. Ok. Aqui é ataques e saving throws. Ok? Um D4, sempre até, durante um minuto, ou seja, são 10 rondas a contar a partir de agora. Certo. É o Rograxo, o Terarki. E o Sora. Sorry. Certo. Ok. Entretanto, o Sora não disse nada. Vou ignorá-lo para já. Ok, próximo. Vocês veem agora do outro lado. Sai outra criatura igual. Com a cabeça fora. E prepara-se para atacar. Grenar, és tu. Grenar Sou eu? ou Rograx? Eu, Rograr, não, falta o meu falta. irmão. Sim, falta o Rograr, desculpa. Estava cá no fundo. Tá bom. És tu. Força. Ok, é assim. A quantos fits é que está? Alguma das criaturas esteja a menos de 30 fits de mim? Menos de 30? Sim, elas estão a 10 fits de ti. A A melhor, 10 fits? uma apareceu do teu lado agora que está um bocadinho mais de. Isto for assim. Está mais ou menos a 10. Um bocadinho se calhar mais de 10 fits de ti. E a outra está do outro lado da jangada, a 10 fits da jangada. As criaturas estão afastadas da jangada, não estão encostadas à jangada. Ok, vou mandar com. Portanto, na minha raio de ação não apanho ninguém, portanto, vou mandar um Breath Weapon, na primeira criatura que apareceu. A Portanto, é a que primeira. está do meu lado. Não, essa foi a segunda. Então, qual é que está do meu lado? É a segunda. É a nova, é a que apareceu agora. Ok. Vou fazer um parry. Ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se alguma me atacar, vou fazer o reaction e usar um superiority die para não levar com tanto damage. E enquanto isso, eu vou utilizar a minha ação para remar com toda a força para tirar o barco dali o mais rápido possível. Para ficares em parry, presumo que tenhas de ficar em. Tens de fazer ready action ou basta usares a ready action? É reaction mesmo. Ok, é uma Ou seja, reaction, portanto, se é uma fizeres, tu reaction. podes usar a reaction para fazer o parry. Ok, então a tua ação vai Exatamente. ser: vais começar a remar para tentar sair dali, certo? Exatamente. Ok, faz lá um athletic check, só chuva. Nove. Ok. Certo? Ok. Novo turno. Tu começas a remar para ver se sais dali, mas pronto. Temos de ver o O que é que Iago vai já acontecer. jogou? Sim, o Gago Eu foi o fiquei o primeiro. primeiro. Foi o primeiro. Desculpa, peço desculpa. Granar, és tu novamente? Consegui perceber se ele, se o dano que estávamos a fazer, estava-lhe a dar muito dano, estava a dar pouco. Tá, Se eu vi se estou a não. ajudar a criatura. A criatura compareceu. Faz lá um quê? Faz um Intelligence intelligence Knowledge. check. Gens. Eu conto como devido à minha O que é que faz? ao meu Habilidade? background. O meu background. Sim, o que é que Quando diz o estou background? a estudar criaturas, conta como expertise intelligent checks. Quando... Não é é intelligent checks, mas quê? Diz aqui: whenever you make an intelligent check to attempt to learn or recall a piece of lore information, regarding a criatura. Ok. Não especifica. Não especifica qual que é o tipo de. Não. Ok, então rola. Rola com Então proficiency. depois. Ou seja, depois é o meu a dobrar, não é? Se calhar é somar mais Não. dois. Eu disse um intelligent check, eu não disse aliás, intelligent check O que é que não. isto saía de branco? É o primeiro. Porque tu é o primeiro. Quando é um intelligent check, não tens proficiência nenhuma. Mas se fizesse um skill check, Ah, ok. se fizesse um É skill check que é. que usa Está bem, está bem. inteligência, então, e é relacionado com uma criatura, então tens a proficiência a dobrar. Pois é, que aqui não fala em skill disso, só intelligent check. O Por isso é profici a que. proficiency não é adicionada, geralmente não é adicionada, mas não, é Já indiferente, é só indiferente. é. É É indiferente. adicionada, então, porque eu é a minha. Não, tens razão. Segue. Adiciona a proficiência. Então, pronto. Deu quanto? Então dá 10. Dá 10? 10. Ok. É assim, tu não consegues perceber muito bem se o dano foi alguma coisa especial. A criatura claramente levou dano e claramente ficou enervada com aquilo, e magoa. Agora, mas não conseguiste perceber se aquilo realmente era. Se é muito eficaz contra aquele tipo de criatura ou não. Não conseguiste ter essa percepção. Eu vou. Vou mandar um poison spray na como o irmão atacou. Ela está do outro lado de ti. Tá, mas isto tem range. Ok. O range é. O poison spray é tipo um cone? É uma linha? Ou é tipo um target só? Deixa-me ler. É um target, se não me engano. A Constitution Check é uma criatura de que eu consigo ver e que esteja em range. Ok, qual é o range? 10 feet. Ela não está em range, ela está em mais, está pelo menos a 15. De ti. E a outra? A outra está. A que está do teu lado Então, está em tá que range. tenho range. Ok, então, força. Já rolaste, não Constitution foi? check. Quanto é que foi? DC 14, 4 de dano. Ok. 4 dano. Pois. Ok. Dá poison damage, certo? E se ela falhar o Constitution, o que acontece? Leva com o dano. Ah, ok. Se falhar o. Se acertar, se passar o dano, não leva dano, é isso? Sim. Ok. Tá certo. Muito bem. Quer mais? Vou atacar outra vez a criatura que ataquei inicialmente. E Força. vou. Aí vou continuar a estudá-los. Sim. Dá-me só um segundo. Fazer um Firebolt. Ok, força. Tá aí. 9. Isso é 9 quê? Para acertar. Pois, Ok. Sim? eu tenho um dado Então, rola. de benesse do coisa, não é? Rola um D4. Tu rolaste com vantagem do Terakno. Não, Vantagem. Não é vantagem, é um D4. é um Rola D4 este. D4. 3. 3. Ok. Tu atiras o Firebolt, mas com a ondulação, o Firebolt não acerta, mas passou ao lado da criatura. Falhaste, mas Ok. não falhaste por muito. O Firebolt. E o Firebolt acaba depois por dissipar-se ao longe. E desaparece. Mais alguma coisa? Não temos muito espaço para mexer, então vou ficar no mesmo sítio. Ok. Ok, são as criaturas. Portanto, a criatura que apareceu do lado direito, vai atacar. Aliás. Ok, a criatura do lado direito tenta-te abocanhar, Rogrash? Sim. Portanto, eu vou fazer carry. Sim? Portanto, eu vou usar um superior de dice. Reduce the damage by the number you roll on your superior dice, mais your dexterity modifier. Ok. Portanto, faz um... isso reduz o dano que a criatura te possa dar no ataque, certo? Reduz o dano que a criatura me possa dar no ataque. Portanto, podes começar a tentar dar o ataque. Se falhar, não faço parry. Se acertar... Ok. Então, vamos lá ver. Ela vai tentar acertar. Com a boquinhada. E dá... 18? 18 não para acertar? Acerta. Não acerta. Ok. Então, ela continua, afasta-se para trás e dá mais um guincho. E mergulha. E... aparece novamente, mas desta vez à frente do barco. A criatura que estava do lado esquerdo mergulha também. E vocês sentem um solavanco grande debaixo da jangada. Rolem lá todos. Athletic Save, só favor. Athletic Check. Ok, relembro ao Upsi que rola um D4 mais que eu fiz-lhe há bocadinho. E o Rogrash também. E o Terar não, também. Não, o Sora. O Rogrash. Ataques. Tive 12. Tive 3. Vou poupar o Dice de qualquer modo. Eu tive 4. 11. Ok. 11. 3. Sora teve 11. Ok. 10. Deixa-me só ver uma coisa. Que é importante. Tu estás com armadura, certo, Rogrash? Eu estou com armadura. Qual é a armadura? Fazes-me perguntas difíceis. É uma chainmail. Portanto, é pesadinha. Ok, não. É só para stealth. Muito bem. Então, com o safanão... Kelmash e o Grenar, que são os que estão atrás, portanto, aquilo foi um safanão mais na parte da frente da jangada. Vocês desequilibram-se e caem dentro d'água. E pronto, então, neste momento estão debaixo d'água. Portanto, no vosso turno conseguem pôr a cabeça fora d'água. Homem-água! Isto foram escrituras. E a criatura, uma está debaixo da água, outra está à frente. Kotari. Desculpa. Sora, é o Sora. Sora, és tu. Sora, atira uma corda. Atiras uma corda, ok. Vais atirar uma corda para trás da jangada, para passar por cima do Kotari, do Kelmash. Eles estavam os dois atrás, na parte de trás da coisa. Ok. Então, tu agarras na corda, atiras a corda push, cai dentro da água lá para trás, passa por cima entre o Kelmash e o Terark. E fica pendurada dentro d'água. E tu tens tu não os vês. Eles estão debaixo d'água neste momento. Mas pronto. Pelo menos a corda está ali naquela zona. Próximo. Kotari. Pera, vais fazer mais alguma coisa, Sora? Não está a escrever... Grito para apanhar a corda. Ok, muito bem. Certo. Kotari, és tu. Basicamente eu vejo a criatura à frente. Tens uma criatura. Uma criatura à tua frente. A cerca de 10 feet de distância. Thunderwave. Ok, força. Rola. Tens que mudar aqui um segundinho que é para pôr isto. São 2d8. Qual é o teu save? O meu? Sim, qual é o teu DC do save? Perguntas, mesmo. Essas coisas tu tens de ter aí à mão. É... David, está na página dos spells, no topo. Não é isso, não. Hã? Ah, 13. Pronto, era isso que eu queria saber. Ok. Ah. E rola lá 2d8 de dano. Vai tentar ver aqui, é Thunder, ok. Ok. Tu fazes o spell que parece como um trovão, quase tivesse caído ali ou em cima de vocês. Aquilo, basicamente, a água quase que sai de baixo, ali à tua frente. A água é toda empurrada para trás e a criatura é empurrada também. E vês que a criatura foi atingida com o ataque que fizeste. O que a pôs bastante, bastante enraivecida. Próximo, Terark. Ok, portanto, neste momento tenho as duas criaturas à Terark. frente. Ah, Terark. Leo Rograx. Mike, tenho hits para alguma delas? Para Não. atacar? Melee? Ok. Não. Então. A outra, elas agora estão completamente. Elas agora. Mudaram de sítio, eu Uma não percebi. vês e a outra está à frente da jangada, Alô? a 20, pá, a 20 ou 25 feet de distância. Boa, Pipo. Ok, eu pego no meu medalhão e faço um conjurar uma espada de força à frente dela para tentar atacar. E Ok. faço Qual é a distância? a distância máxima que ela pode ir, é isso que Não, tu a me distância, perguntaste? sim, a distância máxima do spell, certo? A 60 feet de range. Ok, tá perfeitamente dentado. Ok, então faço um Spiritual Weapon. Ok, tenho 18 para acertar. Acertas? Ok, isto dá 1d8. Usaste a tua bonus action para atacar, certo? Não. Exatamente. Sim, exato. E dá 4 dano. Ok. 4 piercing magic damage. Ok. Isto é um rapier. É um rapier. É um É rapier. o Timor, sim. Mas tu não eras. Rapier. Usar uma espada de menino. Isto dá um de 8. Tu por acaso não eras de Ilmater? Não sei, Yeah, diz-me agora tu. tem. Não. Eu É de Ilmater. percebo, eu Não é. percebo os teus conflitos de deuses. Esquece. E fazem todo o sentido, Esquece. Bruno. Fazem todo o sentido os teus conflitos de deuses. É um club, é um pau gigante que está a bater nela. É Blood Dungeon Damage, Magic Damage. A minha cabeça está. Não, não é minha, é do Terark. Adicionaste o teu Tá. bónus de Spellcasting Ability? Sim, o roll está ok, o dano é só um D8. É um D8 mais o teu bónus da Ability. É o que diz o Foi? spell. Não foi isso que eu li. Um Mas D8 está bem. mais your Spellcasting Ability Modifier. Ok. Então é 9. Pronto. 4. Ok, só um momento. Miguel, desculpa, é 7. É só 3. Ah, Tudo isso. Peço achar um desculpa. bocado muito, mas. Ok. Ok. O maço dá uma castada na criatura que continua a contorcer-se, bastante chateada com o facto de a estarem a magoar, né? Que ela só queria Posso comer. perguntar, ela está do lado de algum daqueles que caiu? Não, está do parte da frente. Eles caíram na parte de trás, a criatura. Ok, Mas obrigado. há uma que vocês não sabem onde é que ela está. Exato, exato, isso tudo, tudo bem, ok. Ok. Rograx. Ok, portanto, neste momento só vejo uma criatura, é isso? Neste momento não vejo nada porque estás debaixo d'água, está escuro, e Ah, mas eu não. caí também debaixo d'água, não Sim? percebi. Foste tu e Aqui. foi o teu irmão. Foram vocês os dois atrás. Eu também fui, se não me Não, engano. espera lá. Então se calhar estou a Viu? fazer confusão. Pois eu não fui. Eu não me lembro de ter ouvido que fui ao chão. Tens toda a razão. Foi o Kelmash e o Granar. Foram os dois que iram. Não, tu estás em cima do barco. Tá tudo coisa. Tá tudo bem. Ok. Portanto, foram os dois do canto do lado esquerdo. Dado que eu sou um gajo com alguma pujança, vou pegar. Há alguma corda ali perto? Há uma corda que o Sora atirou e está tipo meio a boiar ali na zona onde eles caíram. Ok. E ouviram-me gritar. Sim, ele ouve, Eu vou exatamente. ao mesmo tempo. Ou seja, a ideia é, ao mesmo tempo que estou a segurar na corda, a ajudar o Sora, para eles pegarem na corda, com a outra mão eu estou a remar, ok? Então, para fazeres isso, tens de passar para o outro lado. Tens de Tenho passar. espaço para isso, porque estão Tens. dois no chão. Por isso é que eu estou a dizer, tens de passar para o lado onde o teu irmão estava, por exemplo. Ou seja, para o outro, tens de passar Sim. para o lado esquerdo do barco. Passas Sim, para aí. certo. Podes Certo, agarrar na exatamente. corda para ajudar, obviamente. Sim. E podes remar se quiseres. E com a outra mão estou a remar, Ok. porque tenho força para isso, portanto. Força. Faz lá um Athletic check. Oito. Ok. Tu começas então a remar. Diz. Sinto uma certa fraqueza, por não Sentes ter que. comido bem. Tu sentes que com a corda na mão e o remo ao mesmo tempo e a ondulação e o facto de ter montado dentro d'água, a coisa não está a bater muito bem certo e estás um bocado atrapalhado. Não, achas que não está a resultar muito bem. Mas pronto, estás a tentar. E tentar é importante. E uma certa fome também. Exatamente. Próximo turno. Granar, tu estás debaixo d'água. E pronto, se quiseres vir ao de cima, podes vir ao de cima. Se Eu vou quiseres ficar lá em baixo. ficar debaixo d'água, é contigo. Ok, tu dás duas braçadas, metes a cabeça de fora. O barco está afastado, está a cerca de 10 feet de ti. Por causa da ondulação, afastou-se um bocado. Mas tens uma corda ali ao lado de ti, podes tentar nadar um bocadinho para tentar segurar a corda se quiseres. Sim, eu tento segurar a corda. Ok. E PS, e vês o teu irmão a remar, Exato, seja, a o cagar teu em irmão mim. tá a remar. Pronto, agarras na corda, estás agarrado à corda, vais ficar só agarrado à corda, Não, vou tentar subir. Ok, então tens de puxar, vais-te puxar, é isso? Vais usar a corda para Exatamente. puxar para o barco. Ok? Sim, tu consegues. Tu começas a puxar a corda, começas a avançar e chegas até ao pé do barco. Só um momento. Onde é que está? Está aqui. Ok. Tu no momento em que chegas ao pé do barco e vais para subir, sentes uma dentada na perna e qualquer coisa puxa-te para baixo. Levas 8 pontos de piercing damage. E faz um athletic check, se faz favor. Dois. Ok. Tu estás a subir, tu sentes a dentada na perna, o que obviamente magoa bastante, e provavelmente outra criatura que estava debaixo da água puxa-te para baixo. Tu não consegues ter força suficiente e desce outra vez para debaixo da água. Estás ainda agarrado à corda, presumo, mas foste para baixo da água. Rograx, tu estavas a ajudar o teu irmão a subir. Estou a ajudar o meu irmão a subir, sim. Ok, faz lá um Athletic Check também, só chover. Vinte e um. É que desta vez eu uso as duas mãos. Ok, pronto. O teu irmão vai para baixo da água, mas tu ainda estavas a segurar com uma mão, vais largar o remo por cima O remo, claro. da coisa, agarras com as duas mãos e puxas-o para cima, consegues puxá-lo outra vez para ele ficar debaixo da água, mas estás a sentir que de fora d'água, Está mas na água. estás a sentir que está a haver pressão de qualquer coisa que está a puxá-lo para baixo. E tu estás naquela tipo, ai, ai, ai, que eu também vou atrás. Mas para já estás tranquilo. Conseguiste puxá-lo para cima e ele está outra vez fora d'água. Estou-me a sentir uma cana de pesca. Estou a pescar o rock. Kelmash. Um grenar. Kelmash, és tu. Tu estás debaixo d'água. Ele está a jogar muito bem, desculpa, isto é nota 5. Ok. Quando o DM Muito fala, mal. tu consegues ouvir mesmo quando estejas debaixo d'água ao surdo. Porque o DM fala na tua cabeça. Portanto, pode responder. Os deuses falam na cabeça, não no meu ouvido. Está com problemas de som. Ok, escreve. Estás debaixo É d'água. normal, está debaixo de água, é normal, tem menos som. Não, ele está a falar, só que é só quando clica de tecles, acho eu. Ou então quando fala mais alto. Não sou um cu. De vez em quando ouve-se. Agora ouve-se. Escreve, Mercer, escreve. E enquanto resolves a situação, mas escreve. Não me ouvem vocês? Agora Agora sim. sim. Estás debaixo Ah, d'água. ok. Caíste à água e estás debaixo d'água. Quero tentar chegar à superfície Pronto, te dás duas nessa braçadas, nadara. metes a cabeça fora d'água. A ondulação para cima e para baixo. E tens a jangada. A jangada está a cerca de 15 feet de tipo, com a ondulação e com o Rograst a tentar remar, afastou-se um bocadinho mais. Estás a Olha à minha cerca. volta a ver se há alguma coisa Ah, tens a para chegar à jangada. jangada. Então vou Havia uma nadar até à corda. jangada. Havia. Então, faz lá um Athletic Check, só por favor. Ok. A 12. água está bastante agitada, porque senão tu até sabes. Pronto, até sabes nadar e até seria fácil, mas como está agitada, é mais difícil, então tu tentas começar a bracejar e a tentar nadar e acabas por conseguir e chegas à jangada. Supa para cima de Ok, lá para dentro. faz um Athletic Check, só chegou. Para te puxares para cima da jangada. 20. Consegues plenamente, dás um impulso e uish, depois sentas-te logo na jangada, estás pronto para remar se for preciso. Ok. Bolas. Ok, Bem, queres fazer mais alguma coisa? quer ver ao meu redor o que é que eu vejo? Tens uma criatura, pá, aí a 20 feet de distância à frente da jangada, portanto, pá, aí a 25 de ti, e a outra não sabes onde é que está. Ok. Vou atacar essa criatura. Força. Vou fazer os mísseis outra vez. Certo. Posso, tenho dois, tenho, gastei um, exatamente, é isso. 12. Again. Para acertar? Não, os mísseis acertam sempre, é Ah, é o nosso verdade. dano. Certo, certo. Ok. Certo. A criatura leva com o dano e agora está a lutar com uma espada, por isso está a lutar com um maço, por isso está meio distraída e leva com o dano e grita novamente com a dor das feridas. Ok. A criatura mergulha. Não, porque tem de usar. A criatura mergulha, a que está à frente mergulha e desaparece. Rograx, tu sentes a criatura novamente a puxar. Faz lá um Athletic check com. Desculpa, é o Grenar. Faz lá um Athletic check com vantagem porque o Rograx está a ajudar. Granar? É, desculpa. Troco sempre o meu nome, o que é que é preciso? Eu posso vos começar a chamar pelos vossos nomes mesmos. Não, não, não. Sabes que isto doa. Eu sei, eu sei. Troca um bocado. Faz um Athletic check com vantagem porque o teu irmão está-te a ajudar. Sentiste novamente a criatura a puxar-te? Ok, tu claramente. Crítico. Sim. Tu claramente tu estás a puxar, mas consegues dar um safanão e sentes que a criatura largou. Portanto, já ela não está a puxar. E o quê? E novamente uma criatura aparece do lado direito do barco. E vai atacar. E vai atacar o Terarque. Já são três criaturas? Não. Neste momento vocês não estão a ver nenhuma. Estão as duas debaixo d'água. Agora apareceu uma debaixo d'água. Quer dizer, podem ser mais, mas até agora vocês ainda só viram duas ao mesmo tempo. Ah, ok. Quanto é que é o teu AC sem armadura, Terarque? Terá? É só Splendex. É 10, ok. A criatura consegue abocanhar o Terarque no braço, o que o faz gritar com as dores, que leva 11 pontos de piercing damage. Eu acho que esta sessão, esta campanha vai acabar muito cedo. E a criatura, pronto, ela já se moveu, está ali. E vocês, depois da criatura atacar, sentem novamente um grande açafanão debaixo da jangada. Façam lá todos um Athletic check. Atlético ou acrobático? Podem escolher. Atlético. Ok. Atlético ou É acrobático? atlético ou acrobático? É o É que o me que tu importa. quiseres. Escolhe a que tu quiseres. Lá vou eu cair outra vez à borda. Eu acabei de subir. 10. 17. Vocês escolheram que nível de jogo? Nível. Nível. Como Eu assim? Mas... entrei em normal. Eu pensava que estava no modo easy. Não, estou no 18, modo 18, 18. Ai, ó Sora, fala. Ganhaste voz. O Terar teve 13, 13. Kel'Maz. Eu fui o que tive mais baixinho, 10. Ok. Não, eu é que tive mais baixinho. Tive Eu mas 5. tu. Falta um. Mas tu tens Tiveste 5 de 5? 6. Eu tive 5. Ok. Então, novamente a jangada salta. O Grenar tinha acabado de subir porque cai outra vez dentro da água. Mas desta vez, como o Rograx ainda estava meio a agarrá-lo, fica ali, pronto, perto da jangada, mas está dentro da água. Ok. Próximo é o Kotari. Não, Sora. Sora. Só para se lembrarem, Sora e Rogrash têm mais um D4 em attack rolls e saving throws do bless do Terak. Sora, és tu. Jogo depois do próximo. Ok. Vais ficar, vais fazer delay ou não podes agora? Delay. Ok, Kotari, joga. O que é que eu vejo? O que é que vês? Para além da mordidela. Vês uma. Tens uma criatura do teu lado direito. Um bocadinho atrás. Um bocadinho mais ao lado do Terark que está mesmo atrás de ti. Mas o Terark, o bicho mordeu e fugiu não. Por baixo do barco? Não, ou... não. Mordeu e ficou ali. Para morder eu a seguir. Eu vejo o bicho. Vais fazer o quê? Sim, vês a criatura. Sim, a criatura está com o pescoço. Está com o pescoço fora d'água. Vês um bocadinho do torso. Ok. Então eu basicamente eu consigo. Estou em melee. Não. Não. Estás um bocadinho a mais de 10. Porque ela não está mesmo ao teu lado, está um bocadinho de esguelha. Quanto é que estás a 10? Vá, quanto é que estás a 10? Os remos têm 10, não é? Não, os remos têm 5. Ok. Então eu basicamente. Faço um Thunder Wave para a outra. Não, faço um Magic Missile para que está a morder o Terak. E digo-lhe: larga o Terak! Larga! E faço-lhe o mesmo. Ok. Certo? Tu fazes o Fireball, tu fazes o Magic Missile, Magic Missile, ao mesmo tempo que o Sora vês passar assim uma bola de fogo ao teu lado também, e ao mesmo tempo vocês acertam na criatura e vem a criatura a contorcer-se e a afundar-se e a desaparecer. Basta entrar dentro da água que a gente vê a desaparecer. Mas foi um a desaparecer no sentido tipo o pescoço dela tombou para o lado, não ela mergulhou. Pescoço dela, ok. Imagina um pescoço, imagina um monstro de Loch Ness, estás a ver? Um pescoço comprido, com uma cabeça com uma boca grande na ponta. Pronto, vocês estavam a ver, era o pescoço de fora com um bocadinho do torso. Sim, eu estou a perguntar isso, mas é para tirar notas. Sim, sim. Sim, sim, estou a especificar. E vocês não veem agora ainda outra criatura? Isto assumindo que eram duas criaturas, porque a gente não sabe. Pelo menos duas, sim, pelo menos duas vocês viram ao mesmo tempo, portanto isso vocês lembram-se. Desculpa, é o próximo. Foi o teu Kotari. Terark, desculpa, és tu. Ok, ela mordeu-me no braço. Posso considerar que ela está a melee? Ela desapareceu. Não, ela já morreu. Ela, ah, okay. Vocês viram nela tipo o pescoço a cair e a desaparecer. Então, há alguma visível? Neste momento ainda não. Ok, então posso aguardar a minha. Ah, não, posso fazer uma ready action para. Uma pergunta é: se posso fazer delay e jogar a seguir? Ou tipo como se estivesse à espera que acontecesse alguma coisa? Ou tem o delay é assim: supostamente não existe delay, não há. Oh, mandares a tua, okay, coisa. Então, portanto, tens a tua ready action, não é? Tu escolhes se queres ficar em ready action e decides, okay. Defines qual é a ação que queres fazer e a condição. Para fazer essa ação. Posso utilizar Eu não tenho muita coisa para fazer na minha action, mas posso utilizar a minha action para tentar fazer um perception check para tentar ver de onde é que ela poderá sair para puxar a minha espada de força para lá. Ok. Podes usar a tua. Neste momento, no teu turno, podes usar a tua bonus action para mover, por exemplo, a arma para o pé de vocês. Porque assim há de ter ma há de estar mais perto. Porque ela está lá ao fundo, pá, e a 20, portanto, para chegar. Se imagina que a criatura aparece atrás, não tens distância suficiente para ela se mover, certo? Portanto, com Ok. a tua bonus action, podes puxá-la para o pé de vocês. Já fica mais ou menos ao pé. E depois, a questão, podes fazer a ficar em ready action para usar a ação quando ela aparecer, por exemplo, para atacá-la ou coisa assim. Ok, pronto, estou perfeito. Então é isso que eu faço. Ok. Se ela Certo. aparecer, eu ataco. Ok. Rograx. Criatura que. Aliás, qualquer uma das criaturas, qual é que é o tamanho da criatura? São Mais ou menos. grandes, são largos. São largos, portanto, ou São seja, eu não largos consigo. e o pescoço delas permite-lhes atacar à distância. Ou seja, isto quer dizer que eu não consigo agarrar numa delas e meter em cima da jangada, por exemplo. Qual seria a ideia? A ideia era levar uma das criaturas connosco. Ah, não. Mas não cabemos os seis e a criatura. A Conseguia, ideia era. conseguias pôr tipo o pescoço da criatura de um lado ao outro da jangada. De um Faltava o lado corpo. ao. Faltava o corpo. Mas podemos atar. Ou seja, atar o pescoço da criatura a uma das cordas que a gente tem e remamos e outro vai agarrar na criatura. Se a jangada conseguir aguentar com o peso da criatura. Não, não, a criatura não vai na jangada, vai agarrada Mas a uma a corda. criatura vai ao fundo, não é? E como O está agarrado, está Terak ali. atira a cabeça para do fora. A minha pergunta é, se, por exemplo, eu tenho força para ir agarrar para levar a criatura. Atenção que é assim, a criatura está dentro d'água, mas não é assim, dentro d'água o peso não é tão pesado, sei como faço entender. Portanto, Ou seja, a criatura vai a boiar, eu consigo puxar a criatura tens quase. é tricotado mesmo. Tinha que. Não percebi. Certo, podes tentar fazer isso se quiseres. Obviamente podes tentar fazer. Mas Rui, faz independentemente, a ação. para tentares fazer, primeiro tens de buscar a criatura. A criatura Ok. desapareceu debaixo da água para ir a 10 feet da jangada. Portanto, tens de ir lá buscá-la primeiro. Ok. Se quiseres E a fazer isso. outra criatura, eu vejo ou não? Não, não vês. Está a Então. ondulação, continuas sem a ver. Ok, eu vou retirar a armadura e pego na corda Vais e largar o teu vou. irmão? Teu irmão O está meu dentro irmão não d'água. está lá em cima? Não, teu irmão Ah, está então dentro peraí, d'água. então vou puxar o meu irmão para cima. É a minha ação. Ok, então com a ajuda do Rograx, o Granar consegue subir para cima da jangada e agora está toda a gente em cima da jangada novamente. Próxima ronda. Granar, és tu. Iago, és tu. Ah, já estou dentro do barco? Estás em cima da jangada. Já estou em cima da jangada? Então eu ajudo a puxar o bichinho para o pé de nós. O bichinho não está ao pé de vocês. O bichinho desapareceu dentro da água a cerca de 10 feet do lado direito da jangada. Então, mas o Rui estava a dizer que o ia meter em cima do barco? Não, Qual é a coisa? Ele tive que estava a meter primeiro. perguntar se era Estava a possível. perguntar. Porque para pôr o Ah, bicho dentro, em mas. cima do barco, primeiro tem de o ir buscar. Mas podem, E ele está obviamente no podem. fundo do mar? Ele desapareceu Mete a dentro d'água. cabeça. Então eu meto a cabeça dentro da água para ver se o vejo. Não vês nada, está escuro. Tu não consegues ver no escuro. Por isso não consegues ver nada. Oh! Queria ficar com ele. Bem, vamos embora? Kelmash, és tu? Ah, desculpa, vais fazer alguma coisa, Granar? Vou acabar de tirar as notas de alguma coisa que tenha aprendido disto. Ok. Olho ao meu redor, procuro ver se há alguma ameaça ainda. Não vês a outra criatura. Ok, a minha reação é só dizer, pessoal, bem, parece que estamos chaves por agora. Eu a minha ideia é sairmos daqui muito rápido, pegar nos ramos, remar e vamos embora. Sim, mestre. Eu sento-me e começo a remar. Eu vejo a Taraka remar e faço o mesmo. Ok, vocês vão voltar todos a remar, certo? Bora, Kotari. Ok. Vocês começam novamente a remar e de repente ouvem atrás vocês... E vem a criatura novamente a sair a cabeça para atacar. Posso agir, não? Podes. Quando tu vais a pensar em agir, de repente... Epá, o que vocês veem é uma coisa... Se vocês já estavam atrapalhados com isto, de repente estão completamente aterrorizados. Vem uma boca gigante, mas gigante, tipo, do pai do tamanho da vossa jangada, ou duas vezes o tamanho da vossa jangada, que basicamente sai de dentro da água, abocanha aquela criatura, com o impulso de sair dentro da água, sai toda dentro da água. Pá, vocês veem uma criatura gigantesca a sair dentro da água e... com o impacto dentro da água, aquilo faz uma onda. Aquilo faz uma onda. David. Aquilo faz uma onda enorme que empurra, levanta a vossa jangada para dar o impulso. Façam lá todos um atlético com um acrobatic check, só chegar. Um atlético ou um acrobato, à escolha? Um atlético ou um acrobato. Ah, ok. 10. 14. Porta-avios ao fundo. Oh, bem, pois. Mike, sim. Posso fazer um Athletics com desvantagem para tentar salvar o Kelmash? Como é que o vais tentar salvar? Eu tomo vejo aquilo a acontecer, tipo, a ir para cima, e vejo que ele está completamente desequilibrado, e em vez de me tentar proteger a mim, vou tentar ignorar e tentar agarrá-lo. Ok, faz lá então ou seja, se faz lá um, se... faz lá um... já foi, faz um acrobático. Não, é um acrobático. É um acrobático porque é destreza, é preciso mais, okay. não é tanta força, é, tu tens de agarrá-lo, tu queres agarrá-lo, não é força para puxá-lo, é... Puxa! Pois, mas era com desvantagem, não te esqueças disso. Tu disseste, faz lá um acrobático, e eu fiz. Sim, um acrobático, vou rolar outra vez. Com desvantagem. 14. Ok. Tu consegues agarrá-lo, tu consegues agarrá-lo, mas ele está dentro d'água. Ele mesmo assim caiu, mas pronto, estás tipo, tu estás deitado basicamente em cima da jangada, estás a começar a escorregar e ele está dentro d'água, agarrado a ti. Eu grito, ajudem. Ai, ai, bolas, outra vez não. Eu ajudo o Terak, eu vejo a criatura, a outra criatura desapareceu. Queres parar para ver? Parar o quê? Nós fomos empurrados para a frente. O que eu saber é, olhando para trás, se eu vejo a criatura a desaparecer dentro da água. É isso que eu estou a perguntar. Vais perder tempo a olhar a procurar a criatura? É só isso que eu estou a perguntar. Ajuda, caralho! Vou explicar. David, eu estou a perceber o que é que estás a dizer. A minha pergunta não, é... Não estás. Se olhares assim de repente para a esquerda e depois olhares outra vez em frente, tu não viste a criatura. Que é o olhar de relance. Posso agir? Veja o chat, se faz favor. Posso agir? O Terak pediu ajuda. Ele está virado para trás a segurar o que é o macho. É do dia. Correto? Sim. Se a criatura está atrás de nós, se eu vou tentar ajudar o Terak, eu consigo vê-lo. Ver o quê? Eu consigo ver a criatura? Sim ou não? A criatura saltou fora d'água. Depois fez splash na água. E levantou uma onda que empurrou a jangada para a frente e o Kelmash ia saltando borda fora e o Terak atirou-se a ele para o agarrar, conseguiu agarrar e a jangada neste momento foi e está outra vez na ondulação. E o Terak pediu ajuda e eu virei-me para trás e agarrei o Terak. Pronto, então estás agarrado ao Terak. Sim, ou seja, eu tive que olhar para trás e o que eu estou a dizer é, eu olhei para trás para agarrar o Terak. Eu tenho a percepção de que essa criatura veio à tona d'água ou assim. Faz lá um perception check, só deixa eu ver. 20. Tu olhas rapidamente para ver se encontras a criatura, mas está a ondulação e a sensação que tu tens é tu não queres encontrar a criatura. Tu não estás a ver e deixa-te aliviado que não a estás a ver. Por outro lado, deixa-te preocupado porque se não estás a ver, ela pode estar por baixo de vocês. Portanto, tira a conclusão que quiseres. O Tirac, neste momento, o Katari, neste momento, está espasmado a querer ver a criatura novamente. Eu também quero ver. Ok, estão dois gajos à procura de uma criatura, estão um borda fora. Eu estou a agarrar no Tirac. Agora okay. Não quero saber da criatura, quero saber da criatura depois. Alguém vai tentar puxar o Kelmar para o Kelmar para cima da. Visto os gestos. Vi. Mas ele está. Não... Peraí, deixa-me. Parem lá. Sora. Ajuda! Uns perligos outros d'água. Sora, o Kelmar está dentro d'água, mas está encostado à jengada. O Terark está agarrado nele. Ok? Portanto. Podes atirar a corda se quiseres, mas ele não está longe para ter de. Para precisar uma corda para ser puxado para o pé do barco. Ou seja, basicamente está agarrado ao barco, é isso? Sim, está encostado ao barco. Pronto. É se o puxarem para cima, conseguem não pôr. Queres atirar a corda à mesma? Ok, pronto, vais ajudar a puxar. Certo. Sora, vocês os dois juntos, pá, conseguem agarrá-lo nele com mais ou menos custo, conseguem o puxar para cima da. Para cima do barco. O que é que vou fazer agora? Obrigado. Rema! Temos que sair daqui e rápido. Mestre, cala a boca e rema. Bora! Temos que fugir daqui se queremos sobreviver. Cala a boca e Rogrash, tu vês um vulto. Pá, não é um vulto, é qualquer coisa grande que tipo, vem um bocadinho à tona e desaparece novamente. Aí, um bocadinho atrás de vocês, mas um bocadinho afastado. Ok, e um bocadinho atrás de nós, mas um bocadinho afastado. Estamos a falar, tenho a percepção de quantos fitos, mais ou menos? É pá, é 20 fitos. É uma coisa grande, mas tu só viste um bocadinho, tipo, deu-te a sensação que era uma coisa bastante grande. Provavelmente a criatura que acabou de comer a outra. Ok, rema como se não houvesse amanhã. Ok, estão todos a remar como se não houvesse amanhã, é isso? Eu estou a ver se ela aparece, eu não remo nada. Não estás a remar nada, ok. Então façam lá eu todos. Eu olho. Quem está a remar, faça por favor um Athletic Check. Olha para o Granar e digo Granar, a não ser que queiras que a gente sucumba todos aqui, eu aconselhava a ajudar o resto da equipa. Ok, bom. Realmente. Ignoro o que ele está a dizer. 10. 10. 13. 16. A coisa não está a remar, muito bem. Ok. 11. Mano, pega lá no remo. Isto está mal. Eu quero ver o bicho! Eu quero ver o bicho! Sei lá, o bicho. Ok. Vocês começam a remar desenfreadamente o mais rápido possível. Usam as vossas forças todas para tentar apanhar as ondas e aproximarem-se da praia o mais depressa possível. Ainda demoram algum bocado, ainda levam para aí uma meia hora a tentarem com bastante arduamente aproximarem-se cada vez mais da praia e chega uma altura em que entram numa zona um bocadinho mais baixa, notam que pá, não conseguem ver muito bem. Mas notam que pá, estão já quase em cima da praia. Desta nossa altura ainda há nevoeiro, mas como já estão próximos da costa, já conseguem ver bastante melhor. Conseguem ver. A chuva ainda continua a cair com bastante intensidade. Portanto, desta altura toda nunca parou de chover. Não estava a tempestade que esteve na noite anterior, mas esteve constantemente a chover, o que vos dificultou também um bocado a tarefa. E já está a amanhecer. Contudo, vocês ainda não veem o sol e o céu continua negro. E as nuvens por cima, mais ou menos da zona onde vocês estão, mas dentro da ilha, mas na direção em que vocês estão a ir, vocês veem no céu, veem as nuvens negras que rodopiam com alguma velocidade, como se estivesse ali o centro de qualquer coisa. Basicamente a fazer um, como se fosse um círculo. À vossa frente vê uma longa baía coberta de praia, e a baía está cercada por floresta e vegetação com aspecto denso. Portanto, tem a baía de praia, e para dentro da floresta vem vegetação e árvores, o que parece ser algum tipo de selva com um aspecto mais denso. Contudo, vocês veem uma zona na baía em que parece que as árvores desaparecem ou ficam mais baixas, como se houvesse ali um género de uma saliência para entrar para dentro da floresta, em que não tem as árvores, mas tem vegetação um bocadinho mais baixa. E parece que deve haver algum tipo de clareira naquela zona, mas daqui não conseguem perceber. Na praia junta essa pequena abertura, pequena devido à distância, abertura que vocês veem, conseguem ver algum tipo de objetos alongados que estão mais ou menos alinhados nessa zona, mas estão fora do alcance da água, portanto a água não chega ao sítio onde esses objetos estão. Quando vocês, à medida que passam a zona de rebentação e começam a chegar mais perto da praia, já conseguem ver melhor. E notam que existem vários destroços, caixas e barris e outros objetos espalhados ao longo da praia toda, naquela zona da baía. E pronto, basicamente é isto que vocês veem. Tal como eu disse, já está dia, mas ainda não veio o sol, e com estas nuvens negras não parece que vocês vão conseguir ver sol tão depressa. Vocês também notam uma coisa, já agora mais uma coisa, mais ou menos a direção onde estava esta abertura na floresta, ou seja, que a floresta é mais baixa ou só tem vegetação em vez de árvores. Vocês notam também um pequeno, como se fosse uma coluna de fumo, como se houvesse ali alguma coisa a arder, que sobe, não é uma fumaraça, é tipo uma coluna de fumo que sobe e dissipa-se rapidamente quando sobe um pouco acima das árvores, devido ao vento que está, mas notam que há ali uma zona em que há ali qualquer coisa de fumo que está a gerar fumo naquela zona. Vocês ainda estão afastados da praia, querem se dirigir para algum sítio específico dessa baía da praia? Achas que a gente devia ir ali em direção à baía? Ou... Aliás, a gente tem... Sim, diz. Sim, estou a ouvir, estou a ouvir. Acho que a gente devia ir ali mais para a zona do fumo, ou a gente ficávamos um bocado à parte primeiro, fazíamos a nossa fogueirinha e depois aqui íamos investigar? Para já temos de chegar à terra e depois sim, vamos chegar a um sítio que esteja mais isolado, que a gente possa... restabelecer, ver se está tudo em ordem e tudo mais, depois a partir daí ver-se o que é que se faz. Neste momento o mais importante é chegar à terra, porque no mar tipo, estamos em perigo de vida. Eu começo a remar em direção à baía. Querem a baía é uma coisa grande. Querem tentar... Um bocado afastado, um bocadinho afastado para a coisa. Pronto. Eu começo a fazer, a dar a indicação, agora não sei se resta mal. Eu sigo. Eu quero olhar para trás a ver se ainda vejo o bicho ou não. É assim, vocês estiveram a remar algum tempo e não viram o bicho. De vez em quando parecia que o bicho estava ali, mas não. Sim, mas eu quero parar de remar mesmo e olhar para trás. E olhar e ter a noção perfeita de que não há ninguém a seguir-nos. Que vejas neste momento, não. Então, vocês já estão na zona de rebentação. Essa zona onde vocês estão já é uma zona mais baixa. O tamanho da criatura que tinha, se a criatura estivesse aqui, pá, vocês tinham de ver a criatura, porque ela provavelmente ficaria um bocado fora d'água. Portanto, esta zona já é uma zona mais baixa. Vocês ainda não têm pé, mas é pá, uma criatura daquele tamanho, certamente aqui ou ficava presa ou via-se perfeitamente. Mano, tu viste bem aquelas criaturas? Ok, mano. Preciso saber para onde é que vocês... Eu ainda estou maravilhado. Estás à meia hora maravilhado. Eu quero vê-la. Vamos voltar para trás. Não vamos nada voltar para trás, Grenar. Tu ainda não percebeste sinceramente que tu és o pequeno almoço daquela criatura. Eu compreendo o teu desejo de ver criaturas, mas se quiseres ver mais criaturas melhores que aquelas, não te podes servir de alimento para esta. Oh, a rema ajuda ao sol a remar, bora. Ela não devia atacar. Não, deve ser aproveitada. Oh, mano, se for preciso, eu vou lá buscar a criatura. Trago-a pelo pescoço. Queres? Paulo, não inventem. Vamos lá. Vamos chegar primeiro a terra e depois logo se vê. Antes que o professor comece a chorar. Podes ir, Rograx. Não é uma questão de chorar, é uma questão de bom senso, sinceramente. Eu sozinho com a criatura era na boa. Ainda fazia amigos. No final, um belo jantar. Então não dava um belo jantar aqui para toda a gente, uma jantarada, para tivermos aqui tudo de barriga cheia. Eu estou cheio da fome. Para teres barriga cheia, tens de estar vivo. Sentir-me. Se quiseres estar vivo, temos de chegar à Bahia. Vamos embora. Você pode dizer que está vivo, é ao contrário, está morto. É exatamente o que eu estava a pensar, mano. Eu começo-me a rir, desato-me a rir, por saber que os irmãos estão claramente a gozar com o mestre. Nossa Senhora, eu bem tento, mas isto não vai lá nem com chumbo. Bem, é assim. Era com chumbo, era com uma corda, eu trazia o bicho com uma corda. Isso. E a gente comia, era uma bela. Rema, vamos então lá para a terra, para a Bahia, antes que venha algo mais. E não vale a pena, já caímos à água, já estamos aqui todos arranhados, vamos embora. A Bahia faz um género. A Bahia faz um género de um U. E nas pontas é rochoso, portanto, entre as duas pontas mais ou menos do U, tem essa zona toda grande de praia, que tem aquela secção mais baixa, mais ou menos onde vinha do fumo. O fumo vinha da floresta, não vinha ali da praia, mas vinha mais ou menos da direção onde vocês viram ali que a floresta não existia ou que era mais rasteirinha, e depois tem o resto da baía toda, que tem destroços espalhados. Vocês querem atracar aonde? Junto a... Vamos chamar junto aos objetos que vocês viram junto nessa parte mais baixa, ou querem atracar noutro sítio afastado dessa localização? Bom, mestre, se calhar é melhor afastarmos um bocado do fumo para já, não? Sim, um pouco. Não sabemos porque é que aquele fumo tem origem. E como eu já tinha dito, nós temos que ver mantimentos, vamos ver em que estado é que chegamos lá e depois logo fazemos. Não vamos arriscar a encontrar um desafio ainda pior que este que passámos agora, assim que chegarmos lá, que supostamente é a nossa tábua de salvação. Seria imprudente, por isso. Perfeito, mestre. Vamos descansar e preparar-nos para o que der e vier. Eu tenho fome. Eu também já trocava. Eu continuo sem perceber onde é que vocês vão atracar. Vão atracar afastados daquela zona. Afastados. Ok. Muito bem. Afastados do fumo. Sim, daquela pequena. Vamos chamar a praia. Pronto, daquela zona de praia. Muito bem. Então, pá, vocês passam a arrebentação toda, chegam à praia completamente estafados de terem estado a tentar do combate, da ondulação. Do facto da jangada, apesar de vocês acharem que sim, mas ela não estava assim tão bem, e os remos também não estavam um bocado estreitos, não ajudavam tanto, e foi um esforço bastante grande. Vocês têm todos um ponto de exaustão. Epá, e chegam à praia completamente de rastos e de gatas a rastejar, mas pronto, tirou o vosso equipamento e está tudo barriga para o ar ali na ali na praia. Vão deixar a jangada dentro d'água ou vão puxá-la para a praia? Puxá-la para dentro da praia, claro. Ok. Sim, então puxam. Vocês, com o último esforço, puxam a jangada, põem-na na areia de modo a que a água não a leve e depois cai no chão. Ali à volta há algum tipo de vegetação comestível? Não sabes? Tu estás neste momento na praia. A praia sobe um bocadinho, e depois o que tu vês é, pá, floresta densa e vegetação densa. Não, mas só vês tipo ali o início, não consegues ver lá para dentro. Mas como eu disse, existem, pá, vários barris, caixas e outras coisas espalhadas pelo, Eu assim que. pela baía toda. E Kotari, Eles vêm. tu vês um afastado de vocês, mais ou menos na zona onde a água ainda chega. Pá, vês tipo, não é um objeto, mas está ali qualquer coisa escuro. Não sei se, pá, não consegues perceber muito bem o que é, mas está ali qualquer coisa assim mais pelo comprido escuro, na zona mais ou menos onde a água termina. Mas não te parece ser um objeto, é uma coisa baixa, mais alongada, tem uma, pá, parece, faz lá um intelligence check, só faz favor. Epá, Epá, tu tu quase que quase que juravas que jurava. aquilo era um, tem a forma de uma pessoa deitada de lado. Então eu vou lá. Ok, vais-te levantar E agora para ver. digo, oh, Ragras, dá-me aqui uma ajuda. Eu acho que está ali alguém. Está ali uma pessoa. Ok, já agora, essa Uma pessoa pessoa. está do lado oposto por onde está aquela pequena praia com os objetos. Ou seja, está a praia dos objetos, estão vocês e está a pessoa. Mano, o que é que tu achas? Vamos lá ver? Pá, Vamos lá ver? vocês caminham um bocado. Pá, está ali, pá, aí, sei lá, uns 30, 40 metros de vocês. Vocês chegam e efetivamente é uma pessoa. Já tem um ar um bocado assim azulado, roxo, cinzento. Claramente não tem vida. E vocês reconhecem como sendo um dos marinheiros que vocês viram no barco. Eu tento, aliás, eu começo a puxá-lo, mas com cuidado, sabendo que ele já está um bocado deteriorado, para ver se não se desfaz, e tento puxá-lo para dentro dela. Ele é recente, o morto não se desfaz. Precisa de pelo menos 15 dias para se começar a desfazer. Vais fazer o quê? Eu olho para aquilo. Vou puxar o morto para a terra. Para a terra? Ok. Eu vou ajudar o Cotar e ao mesmo tempo começo a dizer que, bem, parece que ele não teve Mestre. melhor sorte de nós, seria melhor Mestre. enterrá-lo, não? Diz Terak. Deixe estar que eu faço isso, não se preocupe, eu trato disto com o Kotari. Isto é aquilo que eu faço praticamente, ou que fazia todos os dias, por isso eu vou ajudar o Kotari a tentar puxar este para a terra e ver se há outros corpos no qual a gente possa também recuperar e dar algum tipo de dignidade final a Ok. estas pessoas. E agradeço ao Kelmas, mas isto vá, deixa estar, eu faço isto. Eu ao ouvir esta conversa, porque estou lá ao lado deles, pá, eu vou, mas é à procura de comida, que isso é que interessa, eu estou cheio de fome. E vou à Boa, procura faz de isso, carne. Rograx. Trata de nós enquanto nós tratamos destes corpos sem vida. Eu vou Obrigado. tratar de mim. E vou Maga, lá à procura. faço-lhe novamente aquele olhar que fiz no barco, como se estivesse à espera que o irmão dele lhe dissesse alguma coisa. Vamos tratar da comida. Sim, é isso. Vamos tratar da comida. E assim que eu ouço o irmão dele a falar, eu descanso e viro costas e trato com as coisas com o Cotário. Ok, então. Vocês veem o Cotaria a olhar para o Terak, com uma vontade enorme de se rir, mas não lança nenhuma gargalhada. E tipo, abana a cabeça e continua a puxar o corpo. Ou seja, o Terark e o Kotari estão a tratar daquele corpo e eventualmente vão procurar outros corpos. É isso? Certo, sim. Sim, exato. O Grenar e o Rograx vão procurar comida. Onde é que vão procurar comida? Pá, tinhas dito que havia para aí caixotes Sim. e. Vão tentar ver se nas coisas que vieram dar à terra, se existe alguma coisa que esteja ainda boa. É isso? Exatamente. Ok. Além disso, alguma coisa que seja que possa nos servir na campanha, ou seja, Ok, certo. Certo, certo. utensílios, coisas assim. Ok. Então, vocês os dois, façam cada um um perception check, se faz favor. É como se fosse com vantagem, mas cada um faz um e fica melhor. Ok, 15. 15 e. Ok, é um 15. Certo. Ok. Muito bem. Sora e Kelmash, vocês vão fazer alguma coisa em especial ou estão ali apenas de papo ao ar a recuperar as forças? Eu quero ver se consigo criar uma fogueira e ver materiais, madeiras e coisas que Ok. possam para criar ali O algo para nos aquecermos. Sora parece que está tipo ainda ali deitado no chão. Ele é pronto, ele é um half-elf, ele dura bastantes anos, mas a idade dele já não perdoa, né? E então Sora, Kelmash, vais então à procura. Há ali montes de paus. Está é tudo encharcado. Portanto, Eu precisava de paus secos. pois aqui na praia não me parece. Tu achas que aqui na praia não vais conseguir encontrar muita coisa? Mas lá está, visto fumo. Portanto, onde há fumo, geralmente há fogo. E onde há Há fogo, fogo. é possível que haja paus secos para poder fazer fogo. Mas pronto, isso é lá mais ao fundo. Ok, então vocês estão por ali. O Rograx e o Granar começam então um bocado à procura, a ver as coisas. E vocês veem. Rograx e Granar, isto agora é para vocês os dois. Vocês veem um bocado ao longe, na baía, veem o que parece ser duas pessoas a caminhar, meio a cambalear na praia. Parece que uma está mais ou menos agarrada à outra e tipo, está meio a coxear e vem meio a cambalear. Mas está ao longe, vocês não conseguem perceber quem é, mas conseguem perceber que são duas pessoas. Fora isso, ali à vossa volta existem várias caixas. Conseguem ver que existem algumas coisas que vos podem ser úteis. Inclusive alguma comida. Eu só queria saber se primeiro vão preocupar-se em perceber o que é que são aquelas pessoas, ou não, ou se vão se preocupar primeiro em tentar arranjar o que conseguirem. A menos que haja algo contrário, eu tiro uma comida. Eu também. Ok, então pronto. O que vocês encontram é. Encontram dois. Encontram um barril de carne de porco salgada que estava fechado. Vocês conseguem não abrir para ver o que é que lá tem dentro, porque estava pesado. E veem que o barril tem carne de porco. Epá, vocês acham que a carne que tem ali dentro deve dar para 5 dias, para ir para 10 pessoas ou qualquer coisa no género. Sim, E temos a também sorte grande. encontram um barril com água doce, água potável. Pronto, estavam mais ou menos ao pé um do outro, portanto, se vão atirar à comida, é isto que vocês têm neste momento. Sim, a gente vai comer e beber Vais comer a e carne crua, é isso? não, não. Primeiro a carne crua, peraí, ela está salgada. É carne de porco salgada. Não é Ok. fumada, é salgada. Está salgada, mas está crua, é isso? Certo. Ok, então fazer um. Eu pensava que estava salgada, mas tipo presunto. Não, não, não, não, não, não. Tá, é carne de porco crua, salgada para ser conservada. Então, o que eu vou fazer é uma fogueirinha, ou seja, vou à procura de uns pauzinhos Ok. e com a ajuda de um espirro, acender um lume. Ok, tu faz lá um survival check, se faz favor. Ok. Pá, tu procuras ali um bocado, ali no meio dos escombros. Pá, mas a madeira toda que existe está toda encharcada. E com a chuva, achas que fazer uma fogueira enquanto está a chover desta maneira, não vai resultar. Nem amanhã. Vocês saem daqui. Por isso é contigo. O que é que. Se queres mesmo assim tentar, ou se queres Eu vou tentar melhorar um bocadinho a coisa. Ou seja, vou procurar uma caixa que seja minimamente alta, não é? E fazer a fogueira dentro da caixa, de modo a que não apanhe a chuva. De modo, como é que vais fazer dentro de uma caixa? Ou seja, tipo, fazer tipo um forno? Tipo um forno, exatamente. Okay. Ou seja, de modo a que não apanhe a chuva. Ok, então tu vais à procura de uma caixa ou de um barril ou alguma coisa assim que te permita fazer qualquer coisa nesse género, certo? Terark, Kotari, Kelmash. Sim, o que é que vocês estão a fazer? Estou pasmado com a inteligência do meu irmão. Querem fazer... Nós estávamos a ir buscar os corpos. Pronto, sim. vocês é assim, eles demoraram tempo também à procura disto, né? Uhum. Entretanto, vocês, pá, pronto, vocês vão cavar algum buraco ali na praia ou estão só a puxar... Queremos saber quantos corpos é que a gente consegue encontrar, se encontramos mais ou não. Ali ao pé de vocês está aquele, mas se forem procurar no resto da praia, é possível que encontrem mais. Vamos procurar no resto da praia. Ok, é isso então, que eu estava a dizer. Pronto, então puxaram aquele corpo para cima e foram à procura, certo? Então vocês começam a caminhar mais ou menos na direção onde o Granário e o Terark tinham ido. Epá, encontram mais um corpo mais à frente e entretanto vêm o Granário e o Terar que encontraram dois barris e parece que estão a discutir, parece que aquilo é comida. E vem depois o Terar, o Granás, e já troco os nomes todos, o Rograx a ir à procura de qualquer coisa. E quando vocês veem o Rograx ir, vocês notam lá ao fundo o que parecem ser dois vultos a caminhar, meio a cambalear, e parecem estar apoiados um no outro. Não conseguem perceber quem é, mas conseguem perceber que são duas criaturas, talvez humanas, humanoides. Sim. Ok. Eu apresso-me. Faço sinal primeiro ao Kotari. Kotari, olha, podem ser sobreviventes. E acelero o passo. Vamos lá, vamos lá. Sim. Ok. E vou lá com ele. Certo. Granar, sim. Tu vês o Terark e o Kotari a passarem por ti a correr. Rograx, tu vês o Kotari e o Terark a passarem por ti meio a correr e em direção às pessoas que vinham lá ao fundo. Eu faço um medjand para dar um toquezinho no Terark, não é o nome do Ura, no Terark, e digo: toma lá uma mãozinha. E pronto. Ok. Eu olho para trás tipo, e rio-me e continuo a correr. Ok. Vocês começam-se a aproximar. Quem vai a correr em direção às pessoas? Vocês começam-se a aproximar e as pessoas começam a fazer sentido na vossa visão. Vocês notam que é a capitã, a Mela, e é o quartermaster, o Toque. E a capitã parece estar magoada numa perna, tipo, vem meio a coxear, e o quartermaster está a ajudá-la a caminhar, e estão os dois a caminhar pela praia. Capitã, está tudo bem? O Walmer também está consigo? Não, ainda não os encontrei. Ah, vocês viram o Timmy? Alguém viu o Timmy? O Timmy, vocês lembram-se, era o cabin boy que havia no bar, que era um puto novo. Ah, vocês sabem que ele, pelas conversas, era sobrinho dela. Não, capitão. Não vimos. Não encontraram o Timmy? Ninguém viu o Timmy? Vocês notam que realmente ela está aflita, está preocupada porque, epá, acabamos de chegar é um praia, familiar. Vamos continuar a procurar por sobreviventes ou por corpos que não tenham sobrevivido. Nós estamos ali e aponto para trás, para o sítio onde nós estamos, e digo a ela para ir indo para lá enquanto a gente dá mais uma vista de olhos. Pode ser, Kotari? Ajudas-me a dar sim, uma vista de olhos? Sim, claro que sim. Mike, diz-me só uma coisa. Nós temos algum tipo de informação do gajo que a gente puxou para dentro de terra, de quem era? Sim, eram um dos marinheiros que vocês viram no barco. Não era nenhuma de. Não era o Uru, por exemplo. Era um humano. Era um humano, não identificamos, ok. Identificaste-o como sendo um dos marinheiros. Podemos fazer um investigation check para ver se encontramos o sobrinho dela. Demorando o tempo que tu quiseres. Neste Podes. momento passou a ser aquilo que nós estamos à procura. Ok. Então vocês vão o quê? Vão continuar no sentido de onde eles vieram? Assim, ao longo ali da. Sim. Então, eles vão continuar em direção ao sítio onde vocês estavam e vocês vão caminhar para o sítio de onde eles vieram. Ok. Se nós entre o sítio onde estávamos e o sítio onde a encontramos, não encontramos corpos nenhuns. Não, encontraram corpos. Encontraram Ah, alguns corpos. ok. Então, Mas, eu, entretanto, não antes de só. sairmos dali, eu David, tens de pôr isso nos fones, porque cada vez que eu falo, isso ativa e eu estou-me a ouvir a minha voz. Está bem? Ok, É assim, então posso virar para o vocês. Cotário. Sim. Já percebi, mas eu viro um pouco o Cotário e digo, Cotário, podemos ou tratar já destes corpos que estão aqui, ou tentar encontrar mais sobreviventes primeiro. O que é que tu achas? Eu acho que a gente devia primeiro sobreviventes. Eu viro-me para a Capitão. capitã e pergunto: capitão, de onde é que vocês vieram? A Capitã? capitã saiu. Ah, A desculpe. capitã veio mandar. Nós viemos ali da outra ponta, mas não encontramos ninguém. Encontramos, infelizmente, mais alguns companheiros mortos. Mas não encontramos o Timmy e ainda não encontramos também o Rul, nem o Jeza. O Jeza é o Doc. Era o médico de serviço, do barco. Cotari, acho que para além de sobreviventes, devíamos começar a procurar também pegadas que possam sair da praia. Ele pode estar nas redondezas para tentar encontrar algum tipo de abrigo. Sim, parece-me bem. Eu acho que a gente fazíamos o caminho de inverso para lá, ou seja, do caminho Ok. de onde eles vieram, e íamos procurando pegadas em outras direções. Sim, Depois, concordo. vinda para cá, então tratávamos dos corpos. Vamos arranjando maneira. Concordo. Achas que algum dos nossos companheiros possas ter mais ser mais atento do que nós Eu nestas acho que procuras? a gente dá conta do recado. Ok, está bem. Vamos nos manter juntos ou vamos nos separar? Manter juntos é melhor, não é? Manter juntos, sim, Ok, sobreviventes. vamos fazer aquilo que o Cotário estava a dizer. Seguir pelo Então caminho vocês contrário e fazer do seguem a contrário praia. até ao sítio onde estávamos. Certo. Sim. Vocês seguem ao longo da praia. Vocês ir fazendo investigation A ou. tentar. Não. Shhh, não A digas, não tentar digas, ver. deixa o Miguel. A tentar ver. Pá, se. Há pegadas, obviamente, das pegadas que eles tiveram a fazer para vir ter com vocês. Encontram mais um ou dois corpos. Continuam a encontrar uma data de escombros e caixas e barris e coisas que vieram dos troços do barco. E a certa altura vocês veem um par de pegadas que realmente entra para dentro. Sobe um bocadinho a praia é tipo um morrosito e entra para dentro desaparece quando entra para dentro da floresta. É Mas pronto, contrário. foi o que vocês Pelos viram até vistos agora. parece que está aqui qualquer coisa. Não queria investigar sozinho contigo. Se calhar podíamos dar Sim, é melhor. add-on ao resto do pessoal para ver o que é que podemos fazer. É melhor a gente ficarmos com essa informação e depois passarmos ao resto Vocês da malta a saber o que é que foi. aproximaram-se da floresta para ver até onde é que as pegadas iram ou ficaram a meio da praia a ver o carreiro das florestas? Sim, eu não me importo de me aproximar o suficiente para perceber que aquilo realmente entra na floresta, por Ok. isso. Então vocês aproximam-se, estão ali a falar e ouvem uns arbustos um bocado mais à frente, mais para dentro. Vocês não conseguem ver muito bem. Tu tens Dark Vision, tu consegues ainda ver qualquer coisa. Pá, Ok. tá pouca luz. Mas tu até consegues ver bem. Preto e branco, mas consegues ver bem. E vês uns arbustos um bocado à frente a mexerem. E de repente aparece o Doc, o médico. Ei! Está aqui mais gente! Anda! Então, vocês. Estão bem? Está mais alguém com vocês? E logo ele desiste a ir em direção a vocês. E atrás deles aparece o anão, o Urul. Ah! Oh, mais gente! Ah, graças a Deus! Ah! Que dia! Quem é que vocês encontraram mais? Encontraram as minhas coisas? Eu preciso das minhas coisas! Doc, nós temos de procurar as minhas coisas! Encontramos o capitão e encontramos outros sobreviventes. Se as vossas coisas forem importantes para tratar de sobreviventes, então, para além de procurarem sobreviventes connosco, devem procurar também isso. Mas tentem dispensar o que é supérfluo. Qual supérfluo? As informações que eu tenho são cruciais. Sem minhas coisas, nós não temos informação nenhuma sobre a ilha. É tudo em vão, não vale a pena. Foi uma assim perda. Como as vossas vidas, assim como as vossas vidas, se vocês não se prepararem. Por isso, reúnem primeiro os esforços e depois vamos procurar o que é importante. Não estou a menosprezar qualquer tipo de informação. Mas só aquilo é a coisa mais importante neste momento. Mais do que comida ou mais do que seja o que for. Tu não estás a perceber. Nós ficamos aqui perdidos para sempre. O Doc dá-lhe uma palmadinha. Tá bem, a gente já percebeu. Vá, a gente já vai encontrar isso. O anão está mesmo... vocês percebem mesmo que o anão está mesmo aflito. Que aquilo é tipo a coisa mais importante. Ele está-se a cagar completamente para o resto. Mas as coisas que ele trouxe são mesmo muito importantes por alguma razão. Ele juntou-se a vocês. E... Bom, vou fazer o quê? Vão procurar alguma coisa? Vão juntar-se com o resto da party? Eu dou aproximos, ou seja, puxo-os para fora, puxo-os, ou seja, encaminho-os para fora da floresta, né? Daquela zona, e indico-lhes, aponto para a zona onde a malta se está a juntar toda. Uhum. Tearak, achas que dávamos aqui mais alguma volta ou começávamos a tratar dos corpos? Se já fomos até ao topo da praia e já estamos a voltar, então sim, eu contigo faria juntar os corpos na praia. Sim, numa vala, sim. Pá, nem dizia vala, eu para mim queimava os corpos, porque é mais simples, mas depois também estava também... É que eles estão todos, isto está tudo molhado, eu acho que a gente ia ser um grande esforço, mas se achares melhor, eu acho que sim. Fazemos isso. Se calhar a gente vai precisar de lenha seca, não é? Sim, mas acho que quando reunirmos todos, todo o grupo, acho que podemos tentar distribuir essas tarefas por toda a gente. Mas acho que é importante que o espírito destas pessoas possa partir em paz e que não nos atormentem no resto da vida. Mas sim... Vamos tentar puxá-los para dentro e depois já definimos entre todos. Desde que os corpos deles sejam tratados com respeito, o que nós fazemos com eles é indiferente. Sim, isso é o mais importante. Pronto. Eu faço a conversa para que o anão e o Doc também... Não, para que o anão e o outro... É o Doc. Sim, para que eles percebam do que é que realmente a gente está a falar. A gente percebe o que é importante para eles, mas este é o que nós estamos a fazer agora e queremos terminar isso. Pronto, okay. Por isso. Então, vocês vão continuar a caminhar pela praia a tentar reunir corpos ou vão... Ou seja, os que a gente apanhou e os que a gente vai apanhando, vamos pondo no monte. Pôr no monte tens de os arrastar pela praia fora até ao monte, não é? Sim, é isso que vocês... Vamos fazendo vários montes. Exatamente. Ou seja, nós não queremos fazer várias piscinas. À medida que vamos encontrando corpos, colocamos um ao lado do outro, dois, três, passamos para a outra face, fazemos pequenos montes para ser mais fácil. Depois já decidimos com parte o que é que, okay. O que é que o pessoal quer fazer. Então pronto, vocês andam mais um bocado pela praia, chegam até à parte pronto, que é mais rochosa e já começa a ter algumas escarpas. Já não, para passarem por ali já têm de... A praia acaba, já têm de entrar para dentro da floresta e então depois voltam, vêm isso ao longe, voltam para trás e conseguem fazer alguns montinhos. Epá, no total vocês devem ter encontrado para aí 7 pessoas na praia, mortas. Ok, perfeito. Ok, pronto, e então voltam para trás e estão todos juntos. Rogrash. Pronto. Entretanto, Eles passaram por ti a correr para ir lá ter com aquelas pessoas que lá vinham. E entretanto também te apercebeste que era a capitã e o quartermaster. E tu andas à procura de uma caixa. Epá, e encontras um bocado um barril que está meio partido, mas assim com umas quincaradas é capaz de fazer. Fica baixinho, mas é capaz de fazer tipo, por aí que seja um género de um telhado. Exatamente, para conseguir ganhar. Dá para, pronto, se escavares um bocado o chão e tal, consegues fazer uma fogueira mais ou menos lá dentro. Pelo menos não apanha chuva direta. Pronto. E eu meto a sacar. Vais apanhar lenha para fazer isso? Como é que vais fazer a fogueira? Ah, se o lenha caixa para lá, se eu andei à procura de uma caixa, com certeza apanhei Pronto. bocados de lenha que Ok. houvessem. Como eu disse, Apesar de eles estarem a molhados, lenha que encontraste está toda molhada. Encontraste este não é? Sim. bocado de barril. Pá, consegues meter o barril, fazes um buraco, metes a lenha, vais A tentar. lenha. Não, o que vou fazer é vou pegar na lenha, vou meter debaixo da areia. Apesar da areia estar um bocado molhada, mas vou tentar apanhar a areia mais seca que tenha, esteja por baixo da areia molhada. E realmente eu estou demasiado Estás demasiado inteligente. inteligente. Exatamente. Mas faz sentido, porque eu tenho a fome. Portanto, faz sentido. Para tentar secar o máximo da lenha para poder Mas vais ficar um secar bocadinho como? mais Isso é que ainda não forte. percebi. O que é que estás a tentar fazer para Por secar? baixo da, por baixo da, te, da areia que haja para ali, ou seja, tu tens areia molhada, mas há uma parte Mas está a chover. eu sei, A mas água filtra pela areia abaixo. ok. A areia filtra a água, né? Ou seja, já está a chover há algum tempo, não Não, estás. desde que Como vocês se saíram no fosse chover barco. agora. Não, desde que. É assim, vocês acordaram no barco e desde que estão a vir para cá, nunca parou de chover. Não está a chover tempestade como estava na noite em que naufragaram, mas tem estado sempre a chover. E está vento, isso, portanto, o tempo não está nada agradável. Nada. Mano, Vocês tu estão tens alguma completamente ideia? encharcados. Vocês estão completamente encharcados. Portanto. Eu pergunto ao mano: tens alguma ideia para a gente acender aqui a fogueira? Está tudo molhado. Mike, se eu chegar entretanto, Sim, eu vi isso, eu vi isso. eu faço a sugestão: se eles querem utilizar o tecido que queríamos pôr na vela do barco para fazer uma espécie de uma pequena cobertura junto à vegetação que está perto da Vocês não praia, ou seja. trouxeram esse tecido? Eu pelo menos embrulhei as minhas coisas em tecido, por Ah, isso pelo mas menos esse é só tecido temos. é um bocado, epá, e tens para aí tipo 1,5 m por 1,5 m, coisa assim, não é uma Perfeito, pode vela ser, inteira. é o suficiente para fazer uma cobertura para 1,5 m de lenha. Ok. Pelo menos, a ideia é, Sim, mesmo já que não percebi a ideia. seque agora, daqui a 5 horas temos lenha seca. Já percebi. Já estamos todos, ou seja, terá que teve esta ideia e partilhou, ou a gente Não, já não, fez não, não. tudo. Esse, quando Quando chegar chegar ele é isto que eu partilha vou essa partilhar. ideia. Neste momento ainda Ok. está o Grenário e o Rograxo. Eu posso estar a falar com o Cotário e dizer assim: epá, eu tenho ali aquela manta, podemos fazer uma cobertura, e depois tentar pôr a lenha seca para queimar os corpos, ou então fazemos valas. Pronto, posso estar a conversar com o Cotário e ter essa ideia com ele. Que achas da gente mandar aí uma árvorezinha assim abaixo, assim, boom, e pronto, Boa baixam ideia. uns Sim. 400 paus. Também. Péssimo, Entretanto, correto. eu continuo a perguntar ao Grenar. Grenar! Mano, Olá! Mano! Tens alguma ideia? diz-me. Tens alguma ideia? Isto está tudo molhado. O que é que a gente vai fazer esta brincadeira? A gente dá fome. Pois é mais difícil, temos que arranjar alguma madeira seca. Pois, mas aonde está tudo molhado, cara? Então, olha, traz aí o porco, vamos encontrar. Há ali fumo, deve haver fogo. Onde há fumo, há fogo. Olha, boa, boa, boa, bem jogando. Bora lá, bora lá. Sabes que tu tens mais força do que eu, por isso tu carregas. Tenho, claro que sim, claro que sim. E água, e fica aqui a água, só tenho mãos para. Ou levo o porco ou levo a água. Blá. Pá, vocês os dois conseguem, com mais ou menos dificuldade, fecham bem os barris e levam-nos a rebolar. Conseguem-nos mais ou menos transportar. Demora um bocado e é custoso, porque ainda por cima a areia, aquilo enterra-se um bocado na areia. Mas eventualmente conseguem. Vão demorar tempo. Eu não sei para onde é que querem levar os barris, mas vai demorar tempo. Posso ir quando tiver o fogo? Okay. Vai demorar tempo. A não ser que tenham ajuda. Se tiverem ajuda, talvez seja mais rápido. Vamos ter com os outros. Se eles querem comer, vão ter que carregar. Ok, entretanto. Corpos, entretanto, Terar que o Kotari já voltaram para trás. Estão a passar mais ou menos agora ao pé do Grenar e do Terark, do Rograx, que estão a começar a rebolar os barris. E entretanto o médico e o Urgoth também já passaram. Passaram por vocês e o Urul está preocupadíssimo, quer as coisas dele e... Está um bocado desesperado e o médico está... Está bem, vai, calma. Isso agora não é a coisa mais importante. Ele... Não é! É a coisa mais importante, sim, senhora! Nós vamos ficar aqui presos para sempre! Eu preciso das minhas coisas! Senão estamos tramados! Não temos informação nenhuma, não temos nada! Pronto, eles vão na conversa e vão em direção. Kelmash, estás aí? Kelmash... Nós estamos a ouvir. Piscou. Ups, não te estamos a ouvir outra vez. Agora não. E agora, já estão? Já. Yeah. Bem. Entretanto, tu estavas ali e a capitã e o quartermaster chegaram lá ao pé de ti. E vês que lá mais ao fundo, um bocadinho vem mais duas pessoas, uma um bocadinho mais baixa e mais... entroncada, presumes que seja o anão, o Urul, e o outro vez que é depois é o Doc, o Jeza, que era o médico de serviço lá do barco. Pá, então, pronto, estão ali todos já mais ou menos, já todos juntos. Então, o anão, as minhas coisas, encontraste, vira-se o anão para ti, encontraste as minhas coisas, nós precisamos das minhas coisas. Calma. Não calma nada! É importantíssimo! Se a gente não temos mapa, não temos nada, eu preciso das minhas coisas, senão isto foi em vão e vou ficar aqui presos para sempre. Vejo que estão vivos, ainda bem. Pensei que tinham ido todos e que só nós é que tínhamos conseguido sobreviver ao acidente. E ouviram para a capitã. Então, lá o que é preciso e o que é que descobriram. E já estão cá há muito tempo, já têm mais ou menos aqui... esta zona mais ou menos estudada, sabem o que é que há aí nas proximidades ou isso? É perigoso, não é? Não, a gente deu à costa lá mais abaixo, entretanto o Tuco que encontrou-me e vimos a chegar ao longe e então viemos a caminhar para aqui para ver ter com vocês. Mas já viram, ali, já vimos que ali à frente há algum tipo de fogo ou de lume. Se calhar era interessante a gente ir ali ao fundo. Não quisemos ir lá porque não sabíamos qual era a fonte e nós tivemos um encontro ali no mar, uma criatura estranha, gigantesca, que nos ia balroando e foi muito complicado. Viemos logo para a terra, mas assim pudemos. Olha, ainda bem que não foram, aqui... porque se tivessem ido não nos tínhamos encontrado. Estava aqui a tentar fazer uma fogueira para nos aquecermos, restabelecermos, ver tudo, mantimentos e tudo mais. E depois, a partir daí, o Torque, vou-lhe chamar Torque, é mais fácil. O Torque vira-se para ti. Com esta chuva e com a madeira molhada, não vais ter muita sorte, não. Sim, já reparei nisso, mas de qualquer maneira, de certeza que... Acho que agora é importante, e vira-se o Torque para a capitã. Capitã, acho que era importante arranjarmos um abrigo talvez, não? Arranjarmos um abrigo rapidamente. Se calhar investigar o que era aquele fumo, porque pode significar abrigo. E depois isso, temos de encontrar comida. E principalmente comida, água. Se não me engano, comida dos meus amigos com eles? Foram procurar, que é o Rogash e o Grenar, foram procurar comida. Enquanto o Terak e o Kotari foram ver os corpos e foram dar-lhes um fim próprio, vá. Não os deixar aí abandonados na praia. Pá, entretanto, o Rogrash e o Terak chegam, e o Grenar chegam ao pé de vocês a empurrar dois barris grandes. Barris médios. Empurrar dois barris médios, tipo, a rebolá-los, a tentar rebolá-los na areia com algum custo. E logo a seguir depois vem o Terak e o Kotari. Estão todos juntos outra vez. Vocês têm fome ou não? Ou vão ficar aí na conversa? Vamos ver à procura ali. Eu pensava que já tinham feito a fogueira. Não, pá, tu já viste que está tudo molhado, pá. Onde é que eu vou fazer fogueira? Está tudo molhado, então tudo que é tronco está tudo molhado, pá. A gente não consegue fazer fogueira lá nenhum, cara. Estamos muito afastados das árvores. A horda, acho que não. Bora, vamos fazer um abrigo. Bora, caralho, ajudem, caralho. Oh, Michael? Sim? Estamos muito afastados das árvores, não? Não, as árvores estão já ali, nem... É, no instante. Bora, vamos fazer um abrigo ali. Tem de subir. Eu olho para lá, para uma das árvores, assim, mais... Ah, ok. Entretanto, vocês estão a começar a discutir para onde é que vão e dão por falta do... e dão por falta do Sora. Vocês olham assim à volta e veem o Sora com o seu bastão a andar, já vai tipo a meio caminho em direção ao fumo. Filha da puta. E tapa a boca. Esse gajo deve ter Alzheimer, de certeza, para estar a fugir assim semanalmente. Caralho, fogo. Eu olho para uma das árvores e faço um Magic Mice. Ele está, tipo, ele está na praia. As árvores estão afastadas dele. Yeah, foi de propósito. Boa, Katari, dá-lhe. Eu quero fazer um Magic Missile para uma árvore. Qual é a distância? Ao pé do Sora. Não consegues fazer bem ao lado. Porque ele já vai um bocadinho mais à frente. Mas fica um bocado atrás. Pronto, eu faço o Magic Missile também. Okay. Sora, ouves uma explosão de qualquer coisa a bater numa árvore atrás de ti. E eu estou a abrir e fechar os braços e a dizer: Rogrash, faz o mesmo, que é para chamarmos o velho. Epa. Bora, caralho, onde é que tu estás? Anda para trás. Já lá vamos. Caraças, mais um velho, está mesmo chalupa, papá. Foda-se, não podem deixar o velho... Foda-se. Não digas foda-se, pá, isto está péssimo. Sim, percebes. Peço desculpa. Sim, percebes isso. Percebes que essa explosão foi nas árvores, mas foi atrás da zona onde vieste. Filho da puta! Ok, continuas a andar. Sora. Eu estou a ouvir isto e... Estás a ver? Vocês estão todos a forçar e de repente vem o Sora, já lá vai à frente. O Kotari faz um Magic Missile para ver se... Se o chama a atenção, mas ele não liga nenhuma, continua a andar. Mas tem que ir lá o velho à frente, é menos um a comer, porra. Bom, Sora, entretanto. Ok. Kotari, tu ouves na tua cabeça uma voz que diz: Maricas, é a voz do Sora. Entretanto. Maricas. Sora, tu estás a aproximar cada vez mais daquela zona e agora estás mais perto daqueles objetos que vocês tinham visto enquanto estavam no mar. Consegues ver que existe. Os objetos são alongados e são na realidade canoas, tipo canoas polinésias, aquelas canoas compridas que têm tipo de um dos lados o género de um tronco que é para ajudar a balançar dentro de água, mas estão viradas ao contrário, provavelmente para não encherem com água. Vês também que há algumas estacas altas penduradas, espetadas na praia, mas mais junto à... Não é floresta, que aquela zona tu vês que a floresta de repente acaba e começa a vegetação alta. E vês que existem essas estacas e nas estacas, assim ao comprido estão penduradas o que parecem ser redes. Redes, alguns viveiros, e alguns utensílios usados para, provavelmente para pescar ou apanhar alguma certa coisa dentro de água. Tu ainda não estás lá ao pé, mas consegues ver que aquela zona de que deixou de haver floresta, apesar de ter a vegetação alta, tu percebes que não há floresta, ou pelo menos tu não consegues ver floresta logo ali ao pé da vegetação, mesmo atrás da vegetação. Portanto, é possível que atrás seja algum tipo de clareira, pelo menos sem árvores. Pode ser uma clareira cheia de vegetação alta, por exemplo, ou outra coisa qualquer. Mas pelo menos árvores não te parece ter. Mas pronto, não consegues ver muito bem porque pronto, ainda não estás lá ao pé e a vegetação também não te deixa ver. Consegues ver ainda por cima da copa das árvores e um bocadinho também por cima da vegetação alta. Que consegues ver o tal coluna de fumo que sobe e se dissipa assim que leva com o vento que passa por cima da copa das árvores. Faz um perception check, se achas. Sim. Como é esperar até ao fim? Para ouvir tudo. Vinte, ok. Tu, meio naquela. Oh, quero é ver o que é que se passa ali. Ali para trás não se passa nada. Tu continuas a andar, a aproximar-te da zona das canoas. E notas que há uma abertura na vegetação. Como se tivesse sido cortada. Epá, e notas que é um caminho que vem da praia, e que entra para dentro da vegetação. E é isso que tu vês. Ok. Pronto. O Sora está a continuar. Vocês veem o Sora continuar a andar em direção àquela zona onde vocês viram os objetos dentro d'água. Vão fazer alguma coisa? Vão ficar aí? Ah, pera. Ok, e entretanto vê o Sora a parar, olhar para vocês. Não percebem muito bem o que é que ele está a fazer, mas parece que olha para vocês, vira-vos as costas e continua a andar. Então, mas o que raio é que se Naquela passa? como. Então, vêm ou vão ficar aí? E continua depois. Graças do velho. Vocês é que conhecem o velho. O que é que o velho quer? Só espero que ele tenha. O que tem já. Mestre, Sim. supostamente o que nós sabemos do Sora é que ele tem alguma sabedoria que nos possa ajudar. Por isso, será que É ele assim, viu alguma não coisa que é. nós ainda não fomos ver? Não é a primeira vez que isto acontece. Claro, Vocês, por isso é que estou a tentar. Estou a nas vossas relembrar o que histórias, é o exatamente. mestre. Nas vossas Estou a relembrar o histórias, mestre. isto já aconteceu algumas vezes em que o Sora, pronto, acha que vocês são um He's one bocado of those crianças. days. Exato, acham que vocês são um bocado crianças às vezes e maricas, e então Ok, eu olho para vai. o Kotari, e digo, se calhar, a nossa tarefa fica adiada por momentos, mas o que interessa é que não deixemos que isso fique para trás para sempre. Percebes, Bem, vá Kotari? atrás do Sora, pessoal. E Se ele eu está olho para. assim a fazer isto é porque deve ter um motivo. Eu quero saber, eu quero é comer, vamos lá. A menos que ele me arranje um motivo, que é para ir fazer o sítio para fazer a comida, eu não estou a ver outro motivo. Concordo. Oh mano, o que é que tu achas? Vamos atrás do velhote. Onde há fumo, há fogo. Tu dizes que é para ir atrás do velhote, ou a gente vai atrás do velhote? Mestre, eu sigo. Sim, vamos, sim. Temos que ir, temos mais hipóteses de sobrevivermos todos juntos do que ir um afastado e depois outro. Bem, vamos lá então. Só uma coisa antes de partirem, porque isto, o Rogracho e o Granar tiveram mais ou menos à procura de coisas. Vocês, Granar e Rograx, vocês estiveram só à procura de comida, estavam à procura de coisas e encontraram a Procura de comida. comida, principalmente, mas também coisas que fossem importantes para a nossa. Ou seja, desde utensílios. E pararam na altura em que viram a comida, certo? Sim, parámos. Certo. Na altura em que vimos a comida, Ok. parámos. Então, vocês encontraram o que parece ser uma tenda. Ok? Pá, estava ainda empacotada. Uma tenda, tipo de campanha, que deve dar para dormir para aí 4 pessoas. Encontraram os tais barril, o barril com água e o porco. Pá, viram várias caixas com roupas. E encontraram. A gente trouxe alguma roupa, ou seja, não só para servir de trapos, mas também para podia Deve. servir para alguém se Bom. vestir. Mete na lista então, na vossa lista. E se tiver sequinha, dá para queimar. É isso, Exatamente. nesse sentido. E foi isso. Pronto. Vocês depois ficaram entretidos. Portanto, foi isto que encontraram. Se quiserem, podem pôr no vosso equipamento, como se tenham apanhado depois trazido. Vejam quem é que fica com isso. Tá, na realidade tá um bocado ali, um bocado com a parte, porque são coisas grandes que não dá propriamente para Então meter num bagel. vão deixar ali no chão, ao pé de onde está o resto das coisas, é isso? E os corpos e não sei o quê. Sim, Para exatamente. virem depois buscar? Sei. Posso só. Ok. Podes? Não ponham nada junto aos corpos, deixem os corpos estar à vontade. Sim, ali perto, sim. Ok, então deixaram as coisas para trás. Vão levar o vosso equipamento ou vão deixar o equipamento para trás? Eu vou levar alguma carne comigo. Just in case da gente já não voltar atrás, portanto, vou Minha levar questão alguma é, carne vocês comigo. chegaram com as Não, vossas. nós vamos levar a comida connosco. Ah, vai, então, Eu ajudo. a minha Sim. questão é, as vossas mochilas com as vossas armaduras e as vossas coisas, vão deixá-las ali na praia ou vão levar com vocês? Eu Vamos vou levar levar a minha connosco. mochila, claro. Sim, gente, vamos já levar as mochilas e as coisas. E depois os pacotes que são grandes, levamos nas mãos. Portanto, cada um leva um pacote. Ok, eu ajudo. Eu, se puder, queria ajudar o Rograx. É, empurrar o barril. Sim, com a maior coisa possível. O que lá Pronto. houver, eu ajudo. Mas desde que ele faça a maior parte da força. Ok. Claro. Então pronto. Entre vocês conseguem levar a tenda, e os dois barris e Fixe. algumas coisas, mas vocês têm consciência que Temos mais vocês leitos. não. Não, têm consciência que não, vocês não viram praticamente nada da praia. Viram tipo ali um bocado. Porque entretanto viram a comida e ficaram na comida. Portanto, há muita coisa lá para o fundo que vocês não sabem se o Terark e o Kotari viram ou não. Mas vocês, pelo menos, têm consciência que não pesquisaram muito. Então pronto, então vocês seguem e vão atrás do Sora. Sora. Olá, Rograx. Despacha-te. Tu aproximas-te então daquela zona e vês que. Não, Kotari, não consegues. Epá, não consegues. Aquilo está tudo ensopado, aquilo está tudo amarfanhado, portanto, são roupas. Sora, tu. Pronto, agora já chegas efetivamente ao pé das canoas. Vês claramente, são canoas, estão viradas para baixo, tens ali redes, e então, virando-te de frente para a vegetação alta, vês que a vegetação é alta, mas tem um caminho. Epá, perdão, o caminho não é muito largo. Deve caber talvez uma pessoa e meia a caminhar, talvez duas, com jeitinho, a raspar, se calhar na vegetação. Conseguem passar duas pessoas no naquele trilho. Notas que é um trilho que é bastante usado. Pá, o chão não tem qualquer tipo de vegetação e está perfeitamente pisado. Está um bocado enlamaçado, obviamente, por causa da que é terra e tem tentado sempre a chover. Não vês, se havia pegadas, não consegues perceber, porque a chuva já as limpou. Mas notas que o caminho, pá, é um caminho perfeitamente usado, bastante batido, e segue e vira ligeiramente para a direita e depois deixas de ver nada. Ou seja, faz o caminho, faz uma curva e deixas de ver. Ok. Ok, faz uma seta. Ok, muito bem. Então, tu começas a andar. Como eu disse, o trilho vira. Ok. O trilho vira ligeiramente para a direita. E acabas por. Acabas por passar a vegetação toda e dás entrada numa clareira mesmo. Não tem árvores, não tem nada. Epá, é uma clareira, pelo que tu vês, tem uma forma arredondada, deve ter sei lá, alguns 500 metros de largura, de onde tu estás até às árvores mais perto do outro lado. A maior parte da clareira está cultivada, tem vegetais, vês algumas árvores baixas, espalhadas pela clareira, tu calculas, é pá, se aquilo são plantações, aquilo se calhar devem ser árvores de fruto, assumes isso. É pá, tu vês vários tipos de vegetações, vês vegetações mais rasteiras, vês milho, vês mesmo vários tipos, quase como se aquilo fosse uma quinta. Contudo, não consegues ver, porque como tens algumas vegetações e algumas árvores, não dá para veres a outra ponta da clareira, né? Mas consegues perceber que há mais lá para a frente. Consegues ver que mais ou menos calculas tu no centro da clareira algum tipo de construção com forma mais do tipo uma pirâmide. Mas só consegues ver que. Pá, vês só vês, consegues ver o topo e vês que lá em cima parece ser algum tipo de construção que tem um telhado. Vês também na direção. Portanto, tu estás de frente para a clareira. Do teu lado, no mais ou menos do lado direito da clareira, na diagonal. Estás a ver? Tipo, não é em frente, não é para a direita, é em frente para a direita, na diagonal para a direita. Bem, pessoal, vamos deitar. Já amanhã. Tchau, tchau, tchau. Vês que É bom relógio. existe as árvores sobem um pouco, como se houvesse ali um monte ou uns montes. Mas notas que aquilo não parece muito normal. Parece que a vegetação foi arrancada. E notas que os montes são muito castanhos. A contradizer com o resto da floresta, que é tipo tudo muito verde, da vegetação. Tipo vegetação tipo tropical. Tu vês que aquela zona, o monte é muito castanho. Tal e qualquer coisa que é diferente do resto da floresta. Entretanto, o caminho em que tu estás bifurca para a esquerda, tipo volta para trás. E segue entre a vegetação de onde vieste e a zona de cultivo. E não vês para onde é que vai. Mas na direção em que tu estás a ir, segue a vegetação e vês ao longe, talvez no fim do caminho, pois aquilo faz assim uma pequena curva para a esquerda, vês alguns telhados. Do que parece ser algum tipo de construções. E notas claramente o fumo que vocês tinham visto quando estavam dentro d'água. Vês claramente aí uma coluna de fumo a subir e depois a dissipar-se quando passa por cima da copa das árvores. O único barulho que tu ouves é a chuva a cair. Estás completamente encharcado. Está tudo. Pá, o caminho está meio lamacento porque é terra. E a chuva faz isso, né? Mas não ouves. Pá, parece tudo calmo. Já está mais de dia. Mas pronto, há aquela luz de dia com chuva. E céu muito, muito negro. Que não, pronto, não dá assim tanta luz nem tanta iluminação. Pronto, dá para ver, está de dia. Tu até tens Dark Vision, portanto, mais perto de ti consegues ver um bocadinho melhor, mas fora isso é este o panorama da. O panorama que tens à tua frente. Tu gritas: Olá! Esperas um bocadinho. Mas não vejo ninguém. Tu voltas a gritar: Anybody home? Esperas mais um bocadinho e só ouves o barulho da chuva. E não ouves ninguém. Não ouves nem vês. O fumo está lá no sítio. Exatamente no mesmo sítio onde tu viste, que vem da zona que te parece ter algum tipo de construções. Vê como consegues ver o telhado. Ok. Bom, entretanto vocês lá vão empurrando os barris e arrastando-se um bocado. Epá, e o que vocês viram foi o que eu descrevi há bocadinho. Veem claramente que existem meia dúzia de canoas polinésias viradas para baixo ali na zona da praia, mais junto à vegetação. Existem também umas estacas com redes penduradas e viveiros e outros utensílios para pescar. E vem a tal zona de vegetação alta, mas que contrasta com a floresta. Portanto, naquela zona não há árvores. Notam que para trás da vegetação não há árvores, pelo menos que vocês vejam. E notam que existe um caminho que entra para dentro dessa vegetação, um caminho batido, parece que foi feito e que é bastante usado. E um bocadinho à frente vira para a direita, portanto não conseguem ver o fim do caminho, deixam de ver o caminho porque ele vira para a direita. Mas vocês ainda. Isto é o que vocês estão a ver ali da zona da praia. Okay. O que é que querem fazer? Eu olho para o resto do pessoal e digo. E aponto para a casa. Qual casa? Não, tu não estás a ver nenhuma casa. Ok, peço. Eu, só vês até à vegetação. Tudo o que eu disse depois da vegetação, vocês só vão de ver quando passaram lá. Exatamente, é só para o Sora. Ok, desculpa. Eu prossigo na direção em que o Sora foi. Ok, vocês vão levar os barris com vocês? Ou vão deixar os barris aqui? Sim, eu levo. Não deixo nada. Ok. Só consegue passar um barril de cada vez. Naquele caminho. Perfeito. Quando vocês... Bora, Rograx. Estás muito lento, Rograx. Quem é que vai à frente? Eu vou para aí a meio, mais para trás. Eu vou à frente. Ok. Presumo que os barris vêm no fim. Eu venho atrás com o barril da carne. O barril da carne está comigo. Eu estou a ajudar o Rograx com o barril de carne. Ok. Katari, tu quando estás a aproximar do caminho, vês no chão o que parece ser uma seta meio molhada e encharcada, desenhada no chão. Parece que alguém agarrou num pau e desenhou assim uma seta na direção do caminho. Pá, quase. Eu digo a malta: malta, está aqui uma seta, será que foi o velho? Tu achas que sim. Tu achas que sim porque ele volta e meia faz destas, portanto. E como ele também não gosta de depois ficar lá sozinho, ele deixa sempre, geralmente, pistas para saber, para vocês saberem para onde é que ele foi. Se calhar é melhor a gente seguir estas setas, não? O que é que achas, mestre? Sim, vamos seguir. Porque queria mais ao velho e eu cheio da fome e atrás do velho. Eu continuo a seguir a direção da seta. Ok. Nós temos que nos manter unidos, senão podemos vir a ter problemas graves. Qual problema? Problema grave é quando estiver mesmo cheio da fome. Isso aí vai ser um problema grave. Vocês seguem o caminho. O caminho não é muito grande. Mas vira para a direita. E passam a zona de vegetação alta. E o que vocês separam foi o que eu descrevi para o Sora. Portanto, neste momento vê uma clareira gigante. Deve ter algum... De onde vocês estão até a outra ponta onde vocês conseguem ver árvores ao fundo. Deve ser para aí alguns 500 metros. Vêem que há plantações... A zona central está... Esta clareira está toda cultivada. Tem cultivos de vários tipos. Alguns cultivos mais altos, outros mais baixos. Conseguem ver também que há algumas árvores baixas no meio daqueles cultivos. Podem assumir que são árvores de fruto. O caminho em que vêm lá ao fundo, na diagonal para a vossa direita, conseguem ver o que parece ser um monte, porque a floresta começa a subir. Só que naquela zona a floresta tem um aspecto diferente do que vocês têm visto. Enquanto que o que vocês têm visto até agora é tudo muito verde, com muita vegetação, ali parece estar um bocado mais nu e mais castanho. Portanto, há ali qualquer coisa diferente naquela zona. O caminho que vocês estão bifurca e vira para trás, e continua para trás entre os cultivos, a zona de cultivos e a zona de vegetação alta que vocês acabaram de passar, e para a frente continua fazendo de género de um arco para a esquerda, amplo, e vocês veem ao fundo o que parecem ser algum tipo de construções. Só vocês conseguem ver tipo aí um bocado do... conseguem ver o telhado das casas. Veem que são uhum. telhados assim escuros, também porque são molhados, mas possivelmente porque são de algum tipo de palha ou junco ou alguma coisa nesse género. E veem claramente o fumo, uma coluna de fumo a subir e a dissipar-se quando passa por cima da copa das árvores. Epá, e por momentos vocês veem o copa a desaparecer na curva mais à frente. Ele passa numa zona em que o cultivo está ali, uma plantação de milho. O milho está alto e ele vira e vocês deixam-no ver, porque pronto, fica abrangido pela a plantação. Ok. É isto? O que é que querem fazer? O Sora ainda vai por ali lançado? Sim, foi o que eu acabei de dizer. Vocês acabaram de ver o Sora, que estava a seguir a estrada, a fazer a curva e a desaparecer, porque ficou tapado por uma plantação de milho que havia que há ali. Uhum. Bem, força, calma, força, ups, desculpa. Eu estou a achar um bocado já, quer dizer, ele se começa a desaparecer assim, mas também está com tanta a fogo aí lá para a frente, já começa a duvidar um pouco. Bem, anda lá, ver se a gente o vê, que agora perdeu, ele virou para ali, já não o vemos. Vamos lá acelerar um pouco o passo a ver se o vemos e tentar chamá-lo e ver o que é e ver se paramos para finalmente podermos fazer alguma coisa e restabelecer as forças. Olha, agora que disseste bonita, a ver se paramos. Estou a comer. Mike, o que é que eu vejo à minha volta? Foi o que eu descrevi. Tens uma clareira enorme. Está toda o centro é todo, a zona central dessa clareira é toda cultivada, com vários tipos de cultivo, e tem também algumas árvores baixas que parecem ser árvores de fruto. No seguimento do... a clareira tem um aspecto arredondado, pelo menos pelo que vocês estão a ver aqui, né, perto de vocês. Se vocês continuarem o caminho onde vocês estão, por onde o Sora foi, a estrada faz uma pequena curva para a esquerda, como se estivesse a arredondar, a fazer uma circunferência. E veio o topo de casas, algum tipo de casa ou cabana com teto escuro, provavelmente de palha ou de junco ou qualquer coisa no género. Vêm no centro das plantações, conseguem ver o topo do que parece ser qualquer coisa com formato mais ou menos tipo pirâmide lá para o centro, mas não conseguem perceber muito bem o que é. E a estrada onde vocês estão bifurca para a esquerda, para trás, e faz mais ou menos o percurso também a arredondar em curva, mas neste caso para a direita. Passando e segue entre a vegetação de onde vocês vieram e a plantação, a zona de plantação. E o fumo lá do lado direito na Ou zona seja, da. a gente vê os telhados na zona para onde o Sara foi. Sim, os telhados e o fumo. Vai, desculpa. David, eu podia simplificar assim, visto que és o primeiro que estás a fazer e que o Psy fez aquele blá-blá-blá espetacular há bocadinho, Sim. eu vou considerar que eu estou a levar as coisas com o Rograx, naquela do gozo de tentar gozar com ele na brincadeira, como nós costumamos fazer sempre, mas eu nem sequer estou a olhar para o caminho que estou a ir. Eu estou mesmo a seguir Eles vêm o lá contrário do que ele atrás. mais. Sim. Vocês, os barris vêm no fim, portanto, vai o pessoal todo. O pessoal está parado a ver e só depois é que vocês chegam com os barris. Já Yeah, exatamente. o Sora já passou e. E Miguel, se pudesse ser, eu quero parecer bem mais fresco que o Rograx. Faz um deception check. Não, no sentido de eu tenho estado a tentar obrigá-lo a carregar o tempo todo. Ah, E pá, ok. e estou a gozar com ele. É pá, não pegas nada, não pegas nada. Estás sempre assim, isso é a fome que está-te a pôr. Só naquela na brincadeira como nós temos estado sempre. Ok. Por isso eu fico à espera que eles digam por onde é que a gente tem que seguir. Pronto. O que é que vão fazer? Mestre, estão ali telhados, a gente está a começar ali a ver telhados, se calhar na direção de onde o Sara foi. Se calhar a gente seguíamos lá mais um bocado para ver o que é que há lá, não? Sim, telhados, conhecendo o Sora como a gente já sabe que ele é, ele possivelmente deve estar aqui alguém, pode ser que a gente consiga obter ajuda através dessas pessoas. Vamos lá então. Parece uma boa ideia, então. Boa. Então, eu sigo, eu continuo a seguir o caminho. Ok, vais Isto andar foi tudo. normalmente? Isto. Vais andar normalmente ou vais a correr? Ainda não Não, percebi qual vamos é o. andar. Ok. Vamos a continuar o caminho como fizemos até agora. A gente não veio a correr, foi a andar. Ok. Deixa-me só perguntar aqui uma coisa ao Sora para saber. Acho que não vale a pena adiantarmos muito mais porque senão depois as coisas podem se alongar. É só para saber se faço aqui uma descrição ou não. Mas só não estou a perceber, a gente está a ir a caminho do fumo ou não? Sim, das Tu casas e do fumo. estás a seguir o gajo da frente. Empurrar o barril. Ok. Só Mas sim, questionar aqui um. o caminho que temos estado a fazer é mais ou menos, porque tu percebes que estamos a seguir Sim, o rastro. o velho. Ok. Vocês vêm um bocado atrás e estão já a fazer o caminho, quase a chegar ao milho. E entretanto ouvem um Olá! Epá, vocês claramente reconhecem a voz como sendo a voz do Sora a gritar. Tem Eu alguém? faço um shhh muito alto. Ok. E continuo em direção à voz dele. Para onde eu ouço a voz. Ok. Aliás, para onde eu ouço a voz, não. Eu continuo em direção às escadas. E eu digo assim, bem, parece que achamos o Sora. Ok. Certeza que é ele. Vocês continuam a fazer a curva, entretanto conseguem-no ver. Vocês estão-se a aproximar das construções e vocês veem do vosso lado esquerdo a zona das plantações. Passam por várias cercas rudimentares feitas de madeira, onde existe algum tipo de animais domésticos. Tem uma ou duas cabras, tem algumas vacas, tem uma ou duas vacas, tem galinhas, mas por causa da chuva elas estão obrigadas. Elas têm tipo uns telheiros também feitos de palha e estacas de madeira, e ajuda a protegê-los. Portanto, eles estão meio abrigados por causa da chuva. Sora, isto é também para ti. Portanto, estão agora mais ou menos todos no mesmo sítio. Estou a fazer a descrição para todos. O caminho que vocês estão a fazer acaba num aglomerado de cabanas de madeira, construídas em cima de umas estacas altas, também de madeira. Digamos que as estacas devem ter para aí 2,5 metros de altura. E depois tem a cabana em cima. Portanto, ainda tem. Não é muito alto, mas ainda tem alguma altura. 2 metros. 2,5 metros por aí. Depende da cabana. O Sora está parado aí ao pé das cabanas e estava a gritar. E vocês estão a ver isto. A estrutura, aquelas cabanas têm telhados de palha. E vocês conseguem ver claramente luz, assim um tom de laranja intermitente, como se estivesse a tremer, a vinda de dentro de algumas das janelas que estas casas possam ter. As casas não têm. Algumas estão meio entreabertas, outras têm tipo metade, estão cobertas com algum tipo de cortina ou folhas, alguma coisa para fazer de cortina. Pode parecer estranho, apesar das cabanas serem altas, mas vocês não veem qualquer tipo de escada em nenhuma das cabanas para subirem lá para cima. Portanto, se existe algum tipo de escada, quem mora aqui tirou-as. Há cabanas de vários tamanhos, mas em geral elas têm um formato mais ou menos retangular e alongado. Estão o que parece ser dispostas tipo todas à volta de um centro. E vocês nessa zona central que não tem nada, está limpa. Vocês veem o que é um totem de madeira todo esculpido e trabalhado, e tem motivos alusivos a tartarugas. Ok? Portanto, as casas estão todas dispostas à volta desta zona central, todas Parece uma viradas. aldeola, então. Exato, é um aglomerado que parece uma mini aldeola, quase sei lá, como se fosse uma pequena tribo ou uma coisa do género, em que as casas estão todas dispostas ali à volta daquela zona central. O totem é tipo o centro da aldeia, vá, e as casas estão todas viradas para aí. O fumo que tinham visto até agora vem de. Está a sair do telhado de uma casa maior que as outras, que não tem um formato tão retangular, tem um formato mais oval e é maior que as outras todas. E vocês veem o que parece ser a entrada dessa cabana. Está coberta por. Parece ser uma cortina de algum tecido. Tem uma cor esverdeado, o que está a tapar a porta. E vocês veem não é por cima da porta, porque a porta está debaixo do telhado, mas na zona da porta, mas na zona do telhado, cá de fora, vocês veem uma carapaça gigante. Pá, a carapaça deve ter para aí o vosso tamanho, em altura. Portanto, é mesmo grande. Uma carapaça de tartaruga, só a carapaça, colocada, está aí presa. Portanto, de alguma forma, pela carapaça, pelo totem, vocês podem assumir que este vila, tribo, ou seja o que for, tem alguma relação, ou acredita de alguma forma, vê as tartarugas como algum tipo de animal, ora não sei, sagrado ou importante. Dá a entender que a tartaruga é um animal importante para estas pessoas. Pronto. Por assim dizer. Vocês chegam-se. Agora já estão. Pronto, vocês estavam a ver isto e agora estão ao pé do Sora, estão ali já todos ao pé uns dos outros. Vocês não veem ninguém e vocês vão avançar para dentro da mais para dentro da aldeia ou vão ficar ali no início dos edifícios? Ou seja, o que eu estava a fazer o caminho é ir em direção às casas. Sim, o Sora ficou parado quase no início das casas a gritar se está aí alguém. E vocês entretanto apanharam-no. É o que eu estou a perguntar, é vão Pronto. continuar para o centro das casas, para aquela zona mais ampla, ou vão ficar ali naquela zona? Mestre, procuramos abrigo aqui ou. Sim, vamos tentar procurar abrigo a ver se. Acho muito bem que vamos Nossa. procurar abrigo, porque o Isso. Rograx já está cansadíssimo. Coitadinho. Tipo, bate assim Sim, nas é costas do melhor. Rograx. É verdade, sim, senhor. Finalmente alguém que me Acho compreenda. que ele merece comer e todos nós também merecemos um bocadinho de descanso. Não é, Eu Rograx? sigo a caminho para dentro da aldeia. Ok. Vocês começam então a caminhar um bocadinho mais para dentro. Começam a passar mais pelas casas. Vocês não veem, não se vê ninguém na rua. Não se vê ninguém. Contudo, vocês notam que tipo, aqui e ali, nas janelas ou nas portas, vocês notam alguém a espreitar, uma pessoa espreita na janela e depois esconde-se outra vez. Duas ou três cabeças fazem-se ver meio na porta quando a cortina afasta e depois a cortina fecha outra vez. De alguma forma as pessoas estão a ocorrer que vocês estão ali e sabem que vocês estão ali, estão. Parece que estão com algum receio de vocês ou com alguma timidez. Eu grito: Olá, está aqui alguém? O Sora diz-te: Não achas que eu já não gritei isso? Ninguém respondeu. Eu aproximo-me de uma casa, tipo, como se estivesse a bater nos pés da construção, do tipo, knock-knock, está aí alguém? Não, não ouves nada. Ok, continuo pelo meu. Ok. Continuo o caminho Vão em direção ao resto entrar da casa. na zona Entretanto, central. largo, eu largo o barril e abarro uma casa. Portanto, ou seja, rompo a porta de uma. Não, as portas estão lá em cima. Lá em cima, como assim? Então? Estão a 2 metros de Primeiro andar. altura. Ou seja, São tenho que subir. Tenho que subir. casas postas em cima de estacas de madeira, estacas grossas de madeira. Ou seja, tu passas por baixo da casa sem problema nenhum. Ok, tinha que subir, é isso? Tens de trepar. Se quiseres ir lá para cima, tens de trepar. Não vês escadas. Então eu vou trepar, ou seja, vou deixar o barril e vou trepar e vou tentar abrir uma porta de uma casa qualquer. Vais tentar trepar para cima de uma das casas, é isso? Em cima de uma Ok. das casas, ou seja, para tentar abrir a porta de uma casa e Eu entrar lá para faço dentro. guidance no Bom, Rograx. vamos ficar por Sem aqui. ele se aperceber. Ah, Vamos perfeito. ficar por aqui Ainda faltam porque. 15 minutos ao Mike. Não, mas vamos Foge-se. ficar por aqui porque não vão ser 15 minutos. As Vai vossas lá. Yeah. ações Vai ver por nada, assim o demandam. finalmente. Por isso, vamos ficar por aqui então e depois continuamos. Tá bom? Só para dar a indicação que eu continuei pela coisa dentro. Não sei se alguém vinha atrás, ou se pararam todos, mas ou seja, o caminho íamos em Vocês de alguma direção. forma, entraram na zona central, porque para subir Pronto, para cima exato. das casas, as portas estão à frente, portanto também têm de estar naquela zona central. Ou seja, chegamos a entrar na zona Sim. central e o Rograx está no E início, o ou Rograx quase a entrar está na a olhar zona lá para central. cima. Bom, vou subir lá para cima para ver se. Sim, mas ele está quase no limite de entrar para dentro da zona principal, ou seja, está logo nas primeiras casas, é isso? Não, vocês entraram todos na zona central. Só que Ok, tu estás mais entretanto no eu estou a centro, olhar para. tu estás mais no centro e eles se calhar estão no início da zona central. Pronto, Pronto, é isso. é por aí. Tá? Ok. Ok, então vá. Ficamos por aqui e até à próxima vez. Yeah.